A bola continua rolando. É o terceiro tempo do futebol Bandeirantes. Agora o jogo é só nosso. Terceiro tempo da Bandeirantes. Oferecimento. Center Pisos, o maior shopping dos pisos e porcelanatos em Goiás. Com mais de 500 modelos pra você, a maior variedade em piso porcelanato. Center Piso, a principal referência de Goiás. Acabamento, a sua obra, aquele luxo, que beleza. Center Pisos, o shopping do piso e do porcelanato. Acabamento, você pensou em Center Pisos. Piso porcelanato, você pensa em Center Pisos. Pessoa acabamento, você pensa em Center Pisos. Piso porcelanato, você pensa em Center Pisos. Center Pisos, o maior shopping dos pisos e porcelanato de Goiás. Juliano Moreira. 9:03 no terceiro tempo da Bandeirantes, a rádio do futebol em Goiás. Goiás 3, Anápolis 0, Vinícius Felipe Diego, 5.728 torcedores. Nesta noite de segunda-feira, tá definida a finalíssima do Campeonato Goiano, Goiás e Atlético. Atlético e Goiás, o primeiro jogo acontece no bairro de Campinas, no estádio Antônio Ascioli, e o Goiás tem a oportunidade, tem a chance de decidir em casa. E terminou a fase semifinal, né? E o Goianão terá uma pausa agora de 2 semanas. Isso por causa da data FIFA, ou seja, as finais do Goianão nos dias 2 e 9 de abril. A finalíssima do Goianão 2023. Goiás e Atlético. Atlético e Goiás. Alguma surpresa pra você, hein, Cláudio Rabelo Cacau? Boa noite no terceiro tempo da Bandeirantes. Olha, eu gostei do jogo. Eu achei o Goiás um time com personalidade, com o que a gente não havia visto a última partida. É um time sem sangue, sem vibração. Ao contrário, hoje teve muita participação de todos os jogadores. Eu gostei. Gostei até do Diego Gonçalves no finalzinho, pra você ter uma ideia. Acho que o Anápolis vendeu muito caro, é um time com muita garra e eu acho que deve ser mantido pelo menos a grande base para essa Série D do Campeonato Brasileiro. Tem bons jogadores e dificultou muito, principalmente no primeiro tempo. No segundo, cansou ou saiu um pouco mais para tentar reverter, deu espaço, e o Goiás com mais qualidade, com o Vinícius fazendo um grande jogo, né? Com esse Bruno Melo que é decisivo ali, com a bola aérea, sempre presente, fazendo gol, né? Com o Nicolas participando da jogada de criação. Então, eu acho que o Goiás hoje mereceu a vitória, porque foi um time que encarou com responsabilidade, encarou com vontade de ser um time melhor, né? E fez valer o seu mando de campo. É isso que o torcedor estava querendo ver, um time com maior aplicação, com jogadores chaves, como o Tadeu também fazendo boas defesas nos momentos que foi exigido. Mostrou que é o verdadeiro goleiro, o verdadeiro titular da posição. Então o Goiás pronto para a decisão contra a equipe do Atlético, viu, Juliano? Bom, então, nenhuma surpresa para você nessa finalíssima, né, Cacau? Foi o que eu perguntei. Goiás e Atlético, Atlético e Goiás. Eu vou te responder então o que você me perguntou. Nenhuma surpresa. A gente já via desde o início da competição, reconhecendo o valor, a estrutura, os elencos, orçamento, tudo de Atlético e Goiás, já apontávamos como os favoritos, afinal. E agora estão os dois, frente a frente, a primeira partida lá no Antônio Ascioli, a segunda no estado da Serrinha, tudo dentro de uma normalidade, de uma previsão inicial que agora se concretiza na final do campeonato. A tela tá dividida para você agora no YouTube, para você no Facebook, no aplicativo Rádio Bandeirantes Goiânia. Você tem o Cláudio Rabelo Cacau, o João Batista e aí, ó, imagem também do estádio Ailê Pinheiro. O terceiro tempo já começou e tem um oferecimento, aquela parcelinha com prazão é só na novomundo.com. Líder em realizações, Eurodiesel, seu parceiro especialista em injeção a diesel, aniversário de vantagem Center Pisos, 19 anos trazendo sempre o melhor pra você. A partir de agora, no terceiro tempo, o jogo é só nosso, num show de opiniões. frente a frente, Goiás e Atlético. Alguma surpresa nessa finalíssima do campeonato goiano pra você, hein, João? Boa noite, Juliano. Chegaram as duas melhores equipes do campeonato em um jogo muito equilibrado, num confronto muito equilibrado ao longo, né, dessa fase de pontos corridos dentro do campeonato. Um ponto separando o Goiás do Atlético. Fato este que determina que a final, mais uma vez, seja realizada no estádio da Serrinha. Não sei se bom para o torcedor ou se ruim para o torcedor, se passa aquele filme do ano passado, do qual o Goiás chega na final contra o Atlético e acaba perdendo a final no estádio da Serrinha. Talvez, né, este filme, o torcedor já esteja alertando os jogadores pelo fato de ter gritado em determinado momento para os jogadores do Goiás em alto e bom som. Goianão é obrigação. Até a Tandara perguntou para o Vinícius e ele acabou falando que se tivesse ele na arquibancada, também que puxaria este coro, né? Porque o Goiás deve esse título para o torcedor esmeraldino. Então, olha, uma grande final, aliás, dois grandes jogos. Tenho convicção que nós teremos, talvez, dos últimos anos, a final mais emocionante do Goianão. Foi um bom campeonato até aqui e a tendência é fecharmos com chave de ouro, Juliano. Muito bem, então frente a frente, para você que tá no terceiro tempo agora na Bandeirantes, se inscreva no nosso canal no YouTube, aproveita e deixa aquele like, você é muito bem-vindo aqui, frente a frente. Chegaram os melhores, Goiás e Atlético. Atlético e Goiás, o primeiro jogo acontece no bairro de Campinas, no estádio Antônio Ascioli, o jogo da volta no estádio Elê Pinheiro. Meus amigos, eu gostei do que disse o Tadeu, hein? Ele falou em respeito para mudar o enredo da história, porque a decisão, na verdade, vai acontecer no estádio Aile Pinheiro. Você ficou atento a essa declaração do Tadeu? Em Cláudio Rabelo Cacau, na Ipiranga Metais, você encontra máquina de solda, disco inversora, eletrodos e muito mais. Então corre para a Ipiranga Metais, rua São Vicente de Paula, 775, no bairro Ipiranga, 629-9818-0540. No terceiro tempo, Goiás 3, Anápolis 0, Vinícius Felipe e Diego Goiás e Atlético e Goiás. A decisão do Goianão 2023 teve protesto ainda há pouco no estádio Aile Pinheiro, muito mais por conta da eliminação do time no meio de semana. Na semana passada, pela Copa do Brasil, o torcedor ainda de ressaca. E aí eu pergunto pra vocês, João, Cacau, aqui no terceiro tempo, ouvinte, internauta, no WhatsApp da Bandeirantes, no chat, no Facebook. Quem leva a temperatura mais elevada? Quem tem a maior pressão? Mas antes, a Tandara tá me chamando. Lá do estádio Aile Pinheiro, na novomundo.com. O jogo é sempre em casa. E o nosso time torce, vibra e joga junto com você. Tudo pra você realizar novomundo.com. Líder em realizações. É você, Tandara Reis, que me chama no terceiro tempo da Bandeirantes. Sim, Tandara. Entrevista coletiva com o técnico Guto Ferreira. Começando neste momento aqui, Juliano. Então a gente vai acompanhar o que vai falar o Guto no microfone da Tandara a partir de agora. Para você ligado no terceiro tempo, a maior audiência proporcional do país, Goiás 3, Anápolis 0, Goiás e Atlético. Para você que tá ligando o rádio agora, frente a frente, em mais um ano, decidindo a finalíssima do Campeonato Goiano. E o Guto Ferreira, o técnico do Goiás, vai falar no terceiro tempo da Bandeirantes, a rádio do futebol em Goiás. 9:11, ou melhor, 10 minutos, né? Eu tô muito apressado. O Guto vai falar. Sentido camaleão. E a gente vai ouvir. Aguçado, que é se adaptar sentido rápido à realidade muito da partida. Aguçado, que é se adaptar rápido à realidade da partida. E tem vezes que você consegue e tem vezes que você não consegue, né? Eu acho que pior do que nós na Copa do Brasil foram as equipes de Série A que perderam dentro de casa, ou mesmo Série B, que também perderam para equipes de menor padrão. Ah, mas quem é o Águia? O Águia até um dia desse jogava a Série C, hoje joga a Série D, e a equipe desse ano está entre os três melhores times do estado do Pará. Ah, mas do Pará, o que é o futebol do Pará? Mas dentro da realidade deles, dentro do que quem foi até lá viu, e o jogo que nós fizemos, faltou empurrar a bola para dentro. E por que que não conseguiu? Por N situações. Aqui, o time tinha firmeza para apresentar a técnica correta. A equipe conseguiu vencer os espaços, né? Enfim, tiveram muitas coisas que nos facilitam. Então, a resposta hoje não é resposta porque nós fomos desclassificados na quarta-feira. É porque o nosso time dentro de casa vem jogando bem e vem buscando resultados como esse. Então é a busca sempre de fazer melhor. Hoje conseguimos fazer melhor do que quarta-feira dentro do nosso habitat. Quem teve a dificuldade hoje foi o Anápolis. Aliás, dentro dessa competição, nós fomos a única equipe que não perdeu para o Anápolis. E dos grandes, né? Dos grandes. E ganhamos duas vezes em três jogos. Então eu acho que isso mostra, dentro dessa competição estadual, o crescimento da equipe, jogo a jogo, né? Mesmo tendo dificuldades, contusões que acontecem, perdas, um aqui, outro ali, a gente consegue se manter competitivo e crescendo. Estava todo mundo criticando o Diego, hoje o Diego fez uma partida muito, muito boa, né? Não é pelo gol, é pela partida que ele fez no primeiro tempo, já estava muito bem. Então a gente trabalhou muito, conversou muito sobre quem é Diego e como se comportava o Diego a cada erro que ele cometia, o que ele precisava buscar, e hoje ele conseguiu. Então eu tenho certeza que o Diego, na próxima partida que entrar, vai entrar um pouco melhor, vai conseguir crescer, e ele crescendo cresce junto à equipe do Goiás, porque cada jogador que evolui faz a equipe do Goiás evoluir também. Guto, boa noite, estamos ao vivo aqui na TV Brasil Central também. Dentro dessa leitura sua da questão de jogar em casa, você enxerga uma vantagem para a final, o fato de jogar o segundo jogo aqui na Serrinha? E um outro ponto, assim, só porque chamou atenção demais, ali já era a reta final do jogo, o Palácio estava de costas para o ataque, eu do lado ali dele enxerguei como o único recurso dele, porque o zagueiro fechou, ele deu um boné, e aí o zagueiro veio todo valentão para cima dele. Queria também sua leitura sobre isso, se o Palácios errou, se a zaga deles erraram, porque isso acaba diminuindo bastante a arte do futebol. Então, primeiro que um lance de efeito não foi em momento algum para humilhar a equipe deles. Esse é um ponto. Se ele fez, é porque ele tem o talento de fazer. E quantas vezes o time deles no meio do jogo também não deu um chapéu? Lá nós tomamos chapéu do time deles, nós agredimos por causa disso. O detalhe é o equilíbrio, né? Eles não esperavam que a gente fizesse a partida que nós fizemos. Eles ambicionavam, como todo mundo ambiciona, chegar a uma final. Eles fizeram um campeonato brilhante, merecido chegar na semifinal como chegaram. Só que nós fizemos lá dentro da casa deles uma partida boa e aqui uma partida excelente, onde por mais que eles tentassem, brigassem, forçassem, eles não conseguiram fazer mais do que fizeram lá, enquanto nós fizemos. Muito do que aconteceu na partida aconteceu porque a arbitragem também não puniu. Ela também não assentou o jogo. O número 3, por exemplo, era para ter sido expulso, né? O 9, se é um jogo de campeonato brasileiro, aquela entrada que ele deu no meio campo é agressão. Agressão não é amarelo, agressão é vermelho, porque a bola já tinha passado e o único recurso dele era agredir o nosso jogador, era dar o pontapé, e ele deu o pontapé, ele não brigou pela bola, porque a bola já estava na frente, ele deu o pontapé. Então, se o juiz permite, cotoveladas. Primeiro tempo, teve várias bolas que pelo tipo de corpo do Palácio, ele perdeu, porque ele estava segurando um pouco, mas teve algumas bolas que foram faltas. E as faltas que ele apitou a favor do Anápolis, ele não apitou em cima de alguns jogadores nossos, né? Então, aquela situação ali que você está falando, será que ele teria ido para cima, por exemplo, do Felipe, que entrou no segundo tempo? Se o Felipe desse um chapéu, será que ele ia intimidar o Felipe do jeito que ele foi o Palácios? Ou ele foi para cima do Palácios porque ele achou que o Palácios ia se acovardar porque é um toquinho? Mas a grandeza não está no tamanho, está aqui, ó, está na força mental. E isso que foi feito, né? Eu desculpo ele por ter perdido a cabeça, né? Mas não posso desculpar o árbitro, que terminou toda aquela situação de intimidação, permitiu toda aquela intimidação. O jogo já estava 3-0. E se o jogo tivesse 0-0 e aquela intimidação? Intimidação não é permitido nas regras. Intimidação de dedo na cara, de... Você está entendendo? Um time tentando jogar futebol e outro tentando intimidar. Então tem que ser punido. Não importa o momento do jogo, não importa o placar, tem que ser punido. E se na próxima jogada... Eles 3-0 praticamente fora. E se na próxima jogada, por tudo que, toda a intimidação que o Palácio sofreu, se ele revidasse o lance, desse uma cotovelada, alguma coisa, ultrapassasse as regras do jogo, ia tomar cartão, né? Mas o zagueiro não ultrapassou as regras do jogo e tomou cartão? Então, gente, enquanto a arbitragem for mediada, fazer média e não arbitrada, vai acontecer sempre isso. Cara, tudo depende de estratégia. A vantagem é que, aconteça o que acontecer lá, tudo se decide aqui. Mas o primeiro jogo decide muita coisa em termos de estratégia para o segundo. Então, a única situação é, aconteça o que aconteça, tudo decide aqui. Mas não adianta nada se você não conseguir trazer alguma coisa de bom para esse segundo jogo aqui. A estratégia conta muito e o resultado da sua estratégia no primeiro jogo. Boa noite, Guto. Tandara Reis, da Rádio Bandeirantes, Goiânia. Já visando o jogo de quinta-feira na Copa Verde, nas partidas anteriores da competição, você utilizou uma equipe alternativa. Por conta da eliminação na Copa do Brasil e essa pausa no Campeonato Goiano, você pretende entrar em campo na próxima quinta com seus principais jogadores? Isso aí nós vamos pensar amanhã. Nós vamos pensar amanhã, vamos buscar colocar uma equipe competitiva que tenha condições de classificar. Procurar oportunizar boa parte dos jogadores, talvez utilizar um ou outro, até porque o nosso plantel está com alguns jogadores machucados em algumas posições chaves. Tentar montar uma equipe que possa vencer o Brasiliense. Guto, boa noite. André Rodrigues. Muito bem, no terceiro tempo da Bandeirantes, eu quero agradecer aqui o Eduardo Dantas. O maior reforço do Atlético foi o Marcelo Almeida, tá dizendo aqui. Marco Antônio Gabriel tá protestando aqui. Kênio Viana, Dino não ganha nada. Clodoaldo Nunes, muito obrigado. Paulo Soares, tem o Pereira também aqui, o Sebastião Caetano, Paulo Soares. Olha, eu quero agradecer a cada um de vocês. Se inscreva no nosso canal no YouTube, deixa o like. A gente tá ao vivo, ouvindo e vendo também a entrevista de Guto Ferreira, o técnico que classificou o Goiás para a finalíssima do Campeonato Goiano. E vai medir força agora com o Atlético. Questão da arbitragem, eu não conheço fundo a cultura do futebol goiano em termos de finais, para mim opinar. Se o Diminho, com toda a experiência que tem, está com essa iniciativa, é porque ele conhece e alguma coisa tem que pode ser bom, pode ser uma arbitragem lisa de problemas, né? Agora, todos que vêm correm o risco de errar. A minha torcida é que, independente de quem seja, que ele faça uma arbitragem isenta, neutra para ambos os lados e que ele tenha todo o sucesso de uma grande arbitragem e que o espetáculo, o jogo prevaleça e que vença o melhor. Quanto à questão da torcida, é um tanto difícil para a gente falar, porque o torcedor é o grande responsável pela existência do clube, né? Ele é a razão de um clube. Agora, manifestações, elas podem ter N direcionamentos. Às vezes, ela é galgada, como já trabalhei em N clubes, por alguma linha política. Eu não sei, eu não entendo de política que tem do clube, não sei, não me interessa. O meu negócio é trabalhar para fazer o melhor pelo Goiás. Às vezes é uma insatisfação mesmo, né? E eu tenho que respeitar sempre a manifestação deles. Eu não preciso concordar, mas eu tenho que respeitar sempre. Então, quanto à manifestação deles, eu posso não concordar com o momento, com as falas, mas aceitar, eu vou ter que aceitar sempre. Por quê? Porque eles são a razão. Então, o meu respeito a eles, mas talvez, na minha opinião, eu achasse que não é o momento, por tudo que o grupo vem produzindo, talvez não seja o momento de dividir. O momento é muito mais de apoiar. Mas eu não sei o quanto essa fala minha tem influência, né? Não sei. Então, o meu respeito a eles, a minha opinião é essa, mas eu respeito o posicionamento deles. Respeito. Aceito? Concordo? É outro patamar. Guto, boa noite. Natália, da Rádio CBN. Queria saber se você ficou surpreso quando a diretoria pediu para você não escalar o Cauã. E como que você vê toda essa situação envolvendo ele, já que é uma jovem promessa e não acertou essa renovação de contrato? Toda a parte administrativa não depende de mim. Eu trabalhei com base, eu sei como é que é. E sei como é que é cada passo. E como é esse jogo, né? E acho que o clube não pode ser prejudicado nunca. Então, respeito, e o caso é da direção. Toda decisão é da direção. Eu vou trabalhar sempre com os jogadores que a direção me oferece. Certo? Humberto Castro, aqui da PUC TV e da Rádio Difusora Goiânia, Guto. Como é que você viu a questão de, já no aquecimento, né? Foi citada aqui a questão da bronca da torcida, mas no aquecimento alguns jogadores foram hostilizados ali pelo torcedor e um deles deu a volta, possível, ao menos do jogo, né? Que foi o Diego Gonçalves. Você acha que na sequência da temporada esse jogador vai render mais? Cara, eu volto a te falar. O lado forte, eu tenho dois jogadores que o lado forte deles é o lado esquerdo. O Diego, todas as vezes que jogou pelo lado esquerdo, foi muito bem. Só que o Vinícius vem sobrando do lado esquerdo. E para que eu não vou escalar dois jogadores com o potencial dos dois? E eu vinha passando pro Diego dia após dia, reforçando o quanto ele é importante e o quanto ele tem qualidades para jogar desse lado direito também. E hoje ele conseguiu se encontrar. E que bom, porque nós ganhamos uma força muito grande, né? Então, às vezes, o cara não está se encontrando, mas é um cara que tem talento. E o que mais ele necessita no momento de dificuldade é de apoio. É o apoio que vai levantar ele, não é a crítica. Porque aqui não tem nenhum vagabundo. Aqui não tem nenhum FDP, né? Não tem nenhum cara que rouba no trabalho, no dia a dia. Aqui todo mundo rala pra caramba. Embora a gente não abra tantos treinos para vocês, mas pode ter certeza que os caras ralam muito. Porque eu não conheço uma maneira de construir uma equipe vencedora se não for através do trabalho, através de estar bem treinado e através de fortalecimento mental. Tenho certeza que ele sai fortalecido dessa partida e espero que nas próximas ele consiga desenvolver mais e mais, até chegar num nível de confiança que o desempenho dele seja muito regular para cima, não regular para baixo. Então essa é a busca, não é com o Diego, é com todos eles, é com todos eles, com cada um que a gente bota dentro de campo. Cada um que a gente coloca dentro de campo. A busca é sempre, porque sempre que o Goiás tiver vários jogadores, mais de 11, mais de 15 jogadores rendendo muito bem, vai ter um plantel muito forte. E se tiver alguém num estágio que chegou, por exemplo, Pedro Raul ano passado, que a bola caía no pé dele e botava para dentro, fazendo a diferença, sendo o âncora da equipe, é maravilhoso. Nós ainda não temos esse homem, mas vamos trabalhar para alguém chegar nesse nível, ou dentro do plantel, ou alguém que venha de fora e que possa atingir esse status dentro da nossa equipe. Tá aí a entrevista do técnico Guto Ferreira após a vitória do Goiás por 3-0 aqui no estádio Ale Pinheiro. Muito bem, aí a participação da Tandara e do Guto Ferreira, o técnico do Goiás, falando aqui no terceiro tempo da Bandeirantes que não para. Ó, pra você que tá ligando o rádio agora, o Goiás goleou o Anápolis, não tomou conhecimento do Anápolis pelo placar de 3-0. Né, Vinícius, Felipe, Diego Gonçalves, o Goiás vai medir forças com o Atlético. É, Pedro Henrique Geninho, né? Com a saída do torcedor, porque o torcedor tem vez e voz no terceiro tempo da Bandeirantes. O Goiás está na finalíssima! Uma final, como muita gente imaginava lá atrás, no início do Campeonato Goiano. O Goianão 2023 vai ter uma final, Goiás Atlético, Atlético e Goiás. Você, Pedro Henrique Geninho, e a movimentação, a saída do torcedor do bonito estádio Ailê Pinheiro. 9:29, noite de segunda-feira. É você, Pedro! Sete, qual setor? Sou do setor aeroporto. E agora, depois de uma vitória 3-0, tá garantido na decisão e pega o Atlético. Esperar o que do Goiás nessa decisão, Pedro? É, vitória lá e aqui. É, aqui é sem ir. Goianão é nosso. O torcedor ficou gritando, porque agora Goianão, pelo menos, é obrigação. Você vê dessa forma também, Pedro? Mas é lógico, pai. Desde 2018. Você quer desinchar sua próstata e se livrar de vez do pinga-pinga e do jato fraco? Então. Não, hoje foi bom, né? Foi contra o Anápolis, mas foi uma atuação muito boa. E aí, o jogo contra o Atlético favorito descolado? É nosso. É nosso. Obrigação e favorito. É lógico. É isso aí, obrigado. Tá aqui, deixa eu chegar em mais um torcedor aqui. Tá saindo. Matheus Esmeraldino. Matheus Esmeraldino. Matheus tá correndo, não quer? Vem cá, amigo. Ah, da imprensa. Deixa eu chegar aqui, vamos tentar ouvir a galera do Goiás que tá saindo. E a gente vai tentar aqui no terceiro tempo ouvir mais um torcedor da equipe do Goiás depois dessa vitória pelo placar de 3-0 aqui no terceiro tempo. Deixa eu tentar ouvir essa família aqui, só pra gente saber do resultado. Vem cá, família, qual é o seu nome, amigo? Sérgio. Sérgio, o que você achou da vitória e o Goiás garantindo essa decisão? Me dá os parabéns pro Anápolis, fez uma bela campanha. É, a gente já esperava um resultado bom aqui dentro, né? Conseguimos fazer um resultado bom lá fora. E aqui com a torcida, a gente nem imaginava esse tanto de torcida hoje. Então, acho que foi, o time foi bem montado, todo mundo jogou bem. O Apodi arrebentou no primeiro tempo. resultado é esse aí. E pega um Atlético agora, que vem para mais uma decisão, e o Goiás decide em casa. Você acredita em algum tipo de favoritismo? E até a torcida fez um protesto com 3-0, que é a obrigação ganhar o Goianão. Você segue essa mesma linha também? Esse aqui é o quê? Goiás? Goiás. Série A. Então a gente é favorito e pronto, acabou. Vamos ganhar lá dentro, vamos ganhar aqui também. E do outro lado lá, o Jovaíra acabou provocando o Goiás. O Jovaíra antes, ele, mesma coisa que ele tem de futebol, só é de motor de avião, não entende nada. Nada, ele não sabe nada de futebol. Mas vamos ganhar os dois, tranquilo, tranquilo, sem preocupação. E pronto, tá aqui, devolveu a provocação, obrigado família. Tá saindo o torcedor, obrigado. Tá saindo o torcedor feliz, deu uma provocada, viu? Ô Juliano, o torcedor na resposta do Jovaíra Arantes. Deixa eu chegar aqui nesse casal também, tá saindo aqui do estádio. Deixa eu ouvir o nome do casal. Qual é o seu nome, amigo? Caio. Caio, o que você achou dessa vitória, o Goiás em mais uma decisão? Ah, jogão, né? Jogo bom. Na nossa medida do possível, foi um jogo bom, né? Limitado, mas... E pega o Atlético agora. Você segue naquela linha aqui, favoritismo por ser de Série A é do Goiás, decide em casa, ou você espera um jogo mais difícil do que o Goiás já teve até agora na temporada? Não, o Atlético treme, que é nosso, tem. Treme? Ixi! Aqui dentro ainda? Vem cá, me fala seu nome. Gabi, o que você achou do jogo? E me responde uma coisa, Goiás tem esse favoritismo para essa decisão? Porque joga em casa. O que você achou do jogo hoje? Eu acho que depois do que a gente passou aí agora, né, é o mínimo que ele deveria fazer. Então, acredito seguindo que na próxima tem que continuar assim. Você acha que dá para bater esse time do Atlético? Porque vem um ano após o outro, Goiás que não ganha desde 2018, ganha não, Gabi? Acredito que sim, né? A gente tem que ter fé. É isso aí. Obrigado, casal. Obrigada. Tá saindo. Deixa eu pegar mais um torcedor aqui pra bater um papo conosco. Amigo, boa noite. Qual que é o seu nome? Flávio Monteiro. Flávio, você tá saindo do estádio agora. 3-0 e o Goiás uma decisão de campeonato goiano. Achou o que do jogo? O jogo, assim, começou no início frio, até o time do Goiás ter tomar conta do jogo. Depois que o Anápolis se perdeu em campo, o Goiás conseguiu a classificação. Mas eu como torcedor do Goiás, eu acho que o Goiás precisa muito, mas muito ainda para conseguir bater o Atlético, porque esse time aí... Depois de um 3-0, tô me sentindo preocupado, Flávio. Por quê? O time não passa essa esperança pro torcedor. Querendo ou não, o ano passado o time era muito melhor do que esse. É aquele velho ditado, o time ainda não tá dando liga. E para essa decisão, o torcedor, inclusive, com 3-0, acabou gritando, né? É uma obrigação. Obrigação, campeonato, Goiânia, obrigação. A torcida do Goiás já sente saudade do título goiano, mas esse time ainda tá preparado para enfrentar o brasileiro. Vixe Maria, tá aí Juliano, tá aqui o Flávio também, mais um torcedor, falando conosco aqui no terceiro tempo. O torcedor tá saindo, eu até senti, de alguns, muita confiança pra enfrentar a equipe do Atlético no dia 2 desse próximo mês de abril, primeira partida no estádio Antônio Ascioli, no dia 9 de abril o jogo da volta e também decisivo do campeonato goiano vai ser aqui no estádio Aile Pinheiro, que a gente vai conhecer o mais novo campeão goiano, se o Atlético vai conquistar o bicampeonato ou se o Goiás volta a conquistar o título depois de muitos anos, quase 5 anos. O último foi em 2018. A saída do torcedor aqui no terceiro tempo, Juliano. Valeu, Pedro Henrique Geninho. Vou pra zona mista. Lá está Tandara Reis, do lado de dentro do estádio Aile Pinheiro, 3-0 Goiás. Goiás e Atlético na grande final do Goianão. Você, Tandara. Estamos aqui acompanhando a entrevista coletiva do Vinícius, autor de um dos gols da vitória do Goiás na partida de hoje. Vamos ouvi-lo. Agora com o atacante Vinícius. Quem abre? Tandara, André. Boa noite, Vinícius. Tandara Boa Reis, noite. Da Rádio Bandeirantes, Goiânia. Na final do ano passado, você acabou ficando de fora por conta de uma lesão, né? Sentiu a lesão ali nos minutos iniciais do primeiro jogo. Por conta de tudo que aconteceu no passado e até por você ter ficado de fora, essa reedição, né, da final do ano passado contra o Atlético, vai ter um sabor diferente para você? Não, é normal. Na verdade, eu estava no primeiro jogo, infelizmente tive a lesão, mas passou, foi ano passado, teve o ano todo depois pela frente, conquistamos grandes objetivos dentro do brasileiro, né? A manutenção, a sul-americana, então eu creio que o ano passado ficou para trás, né? Tivemos bons momentos, maus momentos, e agora viver hoje, né? Viver esse ano, né? Estamos na final, fazer um grande jogo, uma grande partida e buscar o título para comemorar com a nossa torcida. Vinícius, Vida à noite, 36 minutos. Quero agradecer aqui o Eduardo Dantas, o Moacir Pereira, o Ricardo Soares, o Cardoso. Washington Lopes está elogiando o trabalho da Tandara Reis e a gente vai continuar ouvindo o Vinícius. Jogo, né? Eu acho que eles estão no direito deles, como para mim foi muito dura a eliminação. Eu creio que o protesto foi exatamente por isso, né? Então, para mim foi muito duro, tá sendo muito duro, porém a gente tem que saber separar as coisas e estar focado dentro de campo, estar focado no jogo, na partida do momento e fazer um excelente trabalho, né? É, por mais duro que foi a eliminação, né? Nós sabemos aonde nós erramos, nós sabemos a tragédia que foi a eliminação, né? Para o clube, para nós também. E eles estão no direito deles, eles estão com razão, né? Porque essa eliminação ninguém esperava. Porém, passou, né? Teve o jogo de hoje, teve a semifinal. E creio que, falando da semifinal, fizemos um grande jogo, fizemos um grande placar, classificamos a equipe, que era o primeiro objetivo, e agora buscar o segundo objetivo, que é o título. O Vinícius, se o Goiás continuar jogando da forma que está, tem tudo para ganhar a Copa Verde. A gente observando os adversários que o Goiás tem, né, dá para ter essa confiança de que o time vai ganhar a Copa Verde. Quinta-feira aqui o Brasiliense, que está na semifinal lá do Campeonato Candango, mas tomou de 7 do Botafogo semana passada na Copa do Brasil. Que projeção você faz desse jogo, já que lá foi 0-0, você não estava, que agora o Guto falou, vai usar o que tem de melhor. Bom, se o professor já adiantou isso, né, se ele contar comigo também, né, e eu espero fazer um grande jogo mais uma vez, né, fazer um grande jogo independente de quem estiver em campo ou não, entrar focado e dar o melhor pro Goiás, né, pra sair vitorioso e com a classificação junto, né. Então o que eu posso dizer é que eu não joguei nenhum jogo ainda, né, da Copa Verde, mas se o professor contar comigo, vou dar a vida dentro de campo pra sair com resultado positivo. Tá aí a entrevista coletiva do Vinícius após a vitória do Goiás por 3-0 aqui no estádio Elia Pinheiro sobre o Anápolis e, é claro, a classificação para a final do Campeonato Goiano. Muito bem, eu vou seguir com a Tandara também, mas daqui a pouquinho no show de opiniões, e tem muita novidade para você que nos acompanha aqui no terceiro tempo da Bandeirantes, a rádio do futebol em Goiás, 9h38, galera. Quer renovar a casa, o escritório, dar um tapa naquela obra e ainda sair ganhando prêmios? A Rede da Construção está fazendo aniversário neste mês de março e sorteando 3 motos 0 quilômetro e 10 TVs de 50 polegadas. Rede da Construção, Avenida Saturnino Rodrigues da Silva, Hidrolândia. O telefone é o 62-3553-2787. Goiás 3, Anápolis 0. Goiás e Atlético, a finalíssima do Campeonato Goiano de 2023. Vem aí Goiás e Atlético. Olha, me chamou a atenção a fala do Guto. Arbitragem precisa ser arbitrada e não mediada. Foi um recado para a Federação Goiana de Futebol. O Guto, ainda na coletiva, bastante incomodado com a eliminação do Verdão na Copa do Brasil para o Águia de Marabá na semana passada, né? E a vantagem em casa, ela faz toda a diferença? Conta até que ponto o primeiro jogo? E na saída do torcedor ainda há pouco do estádio Ailê Pinheiro, para você acompanhando o terceiro tempo no YouTube, no aplicativo Rádio Bandeirantes Goiano, no Facebook. Olha, tem torcedor confiante que o título já é do Goiás e tem torcedor preocupado com relação à Série A do Campeonato Brasileiro. Com qualidade tocando o coração do consumidor, a onda de sabor da fruta de Goiás vai conquistando o país. 9h40 agora, no momento em que você vai acompanhar no YouTube, no aplicativo e no Facebook os melhores momentos. Atenção, você que está no FM 98.7, vai agora para o YouTube. Você vai acompanhar os melhores momentos de Goiás 3, Anápolis 0. Cláudio Rabelo Cacau, vou começar primeiro com o protesto da torcida, a manifestação durante o jogo. O Guto incomodado com essa situação, o Vinícius também incomodado com essa situação, e aí vai, passa pela eliminação do Goiás na semana passada na Copa do Brasil. Antes do Cacau, a situação de momento aí nos baixos do estádio Ailê Pinheiro, mais algum personagem vai aparecer por aí, hein, Tandara? Não, Juliano, no momento, nenhuma entrevista mais, somente o Guto e o Vinícius falaram aqui em entrevista coletiva após essa vitória, então não teremos mais nenhuma entrevista na, depois, após a partida de hoje. É importante uma movimentação aí, Tandara, pra gente ouvir mais tarde, né, até se possível gravar o Luiz Carlos Vinck para ver o que, que ele vai falar também, que é o técnico do Anápolis. 19 minutos para as 10 horas da noite. Cláudio Rabelo Cacau, tá ligado aí no estádio Ailê Pinheiro? Olha, manifestação no estádio Ailê Pinheiro, protesto mesmo com o time vencendo, convencendo, como você ainda há pouco na abertura do terceiro tempo, 3-0 indo para a final, mas o torcedor do Goiás se manifestando mesmo com a passagem do time para a final. E essa manifestação, hein, Cacau? Eu acho que o torcedor, ele tem razão, porque foi criada uma expectativa muito grande para esse time. E que boa parte dessa expectativa foi o próprio Guto, quem acabou promovendo. Por diversas vezes ele disse, não, o time está em construção, o time vai evoluir. Com 30, 40 dias, esse time vai jogar o que eu quero. Chegou a hora. Só que contra o Águia de Marabá não aconteceu. E não adianta ele falar que o time criou oportunidades. O Goiás tinha que ter atropelado de qualquer forma, mesmo que fosse com escafandro, com pé de pato, que fosse. O Goiás tinha que passar pelo Águia de Marabá pela diferença técnica, de estrutura, orçamento, tudo que existe de distância entre um clube e outro. Então o torcedor ficou chateado pela expectativa que foi criada. E ele não está vendo realmente confiança em determinados jogadores, porque o time foi muito irregular. Ele tem 17 jogos de invencibilidade. É incrível, né? A gente falar que o torcedor ainda não está satisfeito com o que está vendo. É incrível. São 17 jogos de invencibilidade. Qualquer outro que não tivesse visto esses altos e baixos do Goiás em vários jogos, né? Mudança de escalações, experiências que o Guto fez, e depois de 17 jogos ainda ter algo para criticar. Pois é. E nós estamos aqui para observar determinadas situações que hoje eu fiquei satisfeito, hein? Hoje eu vi um time concentrado, um time com vontade, e principalmente do Vinícius, que eu estava criticando, que eu estava questionando, estava cobrando, e hoje eu vi uma bela apresentação do Vinícius. E foi o jogo inteiro, hein? Com compromisso dentro da partida. Não aquela sonolência, aquela distração, aquela confiança exacerbada de um time que ganhava o jogo a qualquer momento, ou então o empate também estava valendo para a invencibilidade. O Guto tá na dele, ele tem que defender. Defende o Diego Gonçalves, porque olha, o gol que o Diego Gonçalves fez foi bonito. Foi. Mas a partida dele não me agradou, gente. É o meu posicionamento, eu quero ver um atacante de verdade. Eu não quero ver um lampejo, eu não quero ver apenas um jogo. Eu quero ver, junto da torcida esmeraldina, o que ela tá querendo ver. É um time confiável. É um time que você possa ver 2, 3, 4, 5 partidas jogando da mesma forma. É isso que a gente está cobrando, é isso que a gente quer ver. Então não quer ver apenas uma boa apresentação como foi a de hoje contra a equipe do Anápolis. Ressalto a participação, inclusive, do Diego Gonçalves. Mas ainda falta melhorar muita coisa neste time. Por isso, o protesto da torcida, viu, Juliano? Muito bem, Cláudio Rabelo Cacau. Olha, 9:45 no terceiro tempo da Bandeirantes Goiânia. Ué, a torcida tá no direito dela, e eu também, se eu fosse torcedor, eu iria estar lá no couro, porque é uma eliminação que eu tenho certeza que a chateação vem por essa eliminação. É uma eliminação que ninguém esperava, pra nós foi uma tragédia, entendeu? João Batista, tá ligado aí? Olha o Vinícius aí, protesto, manifestação, e olha que o Verdão tá na finalíssima do Campeonato Goiano e vai medir forças com o Atlético. É pra tanto essa manifestação, hein, João? Olha, o Vinícius acabou dando razão. Só por favor, de novo, João, começa de novo. O Vinícius acabou dando razão pro torcedor, né? A eliminação contra o Águia de Marabá foi uma tragédia, foi ridícula, foi péssima para o Goiás. Então o torcedor está no direito dele. O torcedor se sente ferido, se sente magoado, o torcedor vai a campo, o torcedor enche o estádio. Volto a repetir, Juliano, se tem uma torcida aqui no estado de Goiás que enche estádio, é a torcida do Goiás. E não enche só contra o Flamengo, não, contra o Corinthians, que aí é fácil. enche contra o Goianésia, encheu o ano passado contra o Iporá, encheu o ano passado contra o Criciúma, cansou de encher contra Curitiba, Avaí, times de menor expressão, né? Esse ano mesmo, praticamente a Serrinha com um bom público durante todos os jogos, sol, chuva, então o torcedor tá no direito dele, tá no direito agora. É se transferir para o torcedor essa questão política, eu sinceramente, o pessoal do Goiás tá vivendo uma política muito cedo. Nós estamos falando, agora estão criando um fato novo, né? Porque prestes é uma decisão, criando um fato novo de concorrência dentro do clube, sendo que a eleição só será realizada no final do ano. Não, eu não tô te entendendo, João. Ué, não foi isso? Que o Guto não acabou de falar isso aí? O Guto falou isso aí, ó. Isso é questão política dentro do clube, que ele nem conhece muito bem. Tá, mas você acredita que essa manifestação do torcedor seja por questão política, claro que vai acontecer no final do ano, ou pela eliminação do Goiás? Eu conheço na semana passada um pouquinho da Copa do Brasil. A torcida do Goiás. Eu conheço um pouquinho a torcida do Goiás. Se tem um cara que goza de prestígio, só se eu estiver muito, mas muito enganado mesmo, que goza de prestígio perante o torcedor do Goiás, chama-se Paulo Rogério Pinheiro. Ele fez muito pela torcida. A torcida gosta dele. E se tem um cara que trabalhou e muito em prol do torcedor do Goiás, chama-se Paulo Rogério Pinheiro. Então eu não acredito que a torcida iria, neste momento, trabalhar contra ele. Tiveram o ano passado um momento ruim, né, na relação, mas que logo depois foi tudo cicatrizado, vamos dizer assim. E ainda é muito cedo para que houvesse uma ruptura. Então eu não acredito que essa questão. Eu não acredito, sinceramente. Não acredito. Então, isso precisa ser muito bem explicado, cara. Vai começar aí mais uma final pro Goiás contra o Atlético. Então isso não pode, mais uma vez, criarem um fato novo para que este fato novo venha atrapalhar o Goiás nos bastidores na finalíssima novamente. Nessa questão política que já está passando para dentro de campo. Olha o Guto tem que preocupar é em fazer o Vinícius continuar jogando, é em fazer o Diego Gonçalves marcar mais gols, é fazer o Palácios ser mais produtivo, fazer o Zé Ricardo jogar melhor, fazer com que os laterais do Goiás joguem mais, o time de um modo geral, esta é a preocupação do Guto e não questão política. Cara, a eleição, caso ela venha a acontecer, é só no final do ano e o grande favorito para a eleição é quem o Paulo Rogério apontar, é quem o Edminho apontar, eles só saem do Goiás se eles quiserem. Então, olha, sinceramente, eu fiquei impressionado com o Guto quando ele fala essa questão política. Gente, o ano passado o Goiás perdeu o primeiro jogo lá no estádio Antônio Scioli e acabou, né, desperdiçando uma oportunidade gigante, porque naquele jogo o Goiás perdeu o jogo, perdeu o Vinícius, perdeu o controle emocional, perdeu a estribeira para criar um fato novo no estádio da Serrinha e acabou perdendo o jogo e o campeonato. Será que vão cometer o mesmo erro novamente? Não pode. Não pode, Guto. O torcedor tá no direito, cara. Se sinta, né? Se coloque no lugar do torcedor. Vai lá pra arquibancada. Fique lá, no sol quente. Fique lá, como hoje, um dia chuvoso. Gritando, incentivando. Porque o Vinícius falou. Eles cobraram, mas eles incentivaram. Cara, e o Cacau vai todo jogo na Serrinha. Eu faço daqui a maioria deles. O Cacau rasga elogios. O Joaquim Quirino rasga elogios. O Anflísio rasga elogios para a torcida do Goiás. Os jogadores rasgam elogios para a torcida do Goiás. Agora, o Goiás perde para o Asa de Marabá e o torcedor do Goiás. Asa não, Águia de Marabá. E o torcedor do Goiás não pode levar uma faixa, não pode demonstrar a insatisfação. Então, ó, parabéns para o torcedor. Mostra grandeza e mostra que não está acomodado. Que perder para o Águia de Marabá não é normal e não pode ser normal. Não pode ser normal. Então, parabéns ao torcedor, que os torcedores do Goiás hoje fizeram um protesto, até o que me consta, absolutamente pacífico, levando faixas de forma democrática, né? Gritando palavras de ordem de forma. Pois não, Cacau? Não, e ainda mais agora, que parece que os jogadores, diretoria, vivem dentro de uma bolha, né? Porque não dão entrevista, não se expõem. Não pode mostrar treinamento. Vivem dentro de uma bolha. Como é que o torcedor vai se manifestar? Se ele não pode ir lá no clube, conversar com ninguém, ele não pode botar uma faixa no estádio. Quer dizer, ele tem que vir igual um boneco aqui de gesso, sentar ali e ficar calado. Ele tem que se manifestar. É ele que paga, pelo menos, que paga o futebol. Eu tô é a torcida. Seja ela comprando lá do patrocinador, seja ela comprando o ingresso aqui. Então não tem problema nenhum. Eu sou contra quando vai pra violência, pra quebradeira, aqueles bobinhos que acham que tem que resolver tudo aí na briga, na porrada. Porrada e briga é dentro do campo. É como a gente viu hoje aí, um time brioso como o do Anápolis. Sou contra aquele tipo de manifestação também. Quer dizer, o cara não aguenta um drible e sai querendo brigar com o outro porque não pode ser humilhado. Mas então vai fazer outra coisa. Porque no futebol tem drible, sim. No futebol tem um cara que é mais capaz tecnicamente, você tem que tomar o drible e tentar correr atrás, ser melhor, para poder impedir ele de fazer isso. Agora, sair para pancada, para briga, como alguns jogadores do ANAP fizeram, sou contra. Da mesma forma, sou contra quando o torcedor quer sair para briga, para pancada. Sou contra isso. Mas sou a favor quando ele faz a manifestação dele ali pacificamente. Então, eu acho que a diretoria tem que dar ouvido ao torcedor. O Guto tem que dar ouvido também ao torcedor. Ele quer um futebol mais confiável, ele quer jogadores mais confiáveis. Hoje eu gostei, hoje eu vi um time aplicado, mas em muitos jogos, e em especial esse último contra o Águia de Marabá, eu não vi nada disso. Eu vi um time desinteressado, eu vi um time descompromissado, é um time sem amor à camisa. É isso que o torcedor está cobrando, não, nada mais do que isso. Ó, o Fernando Castro tá aqui no chat do YouTube da Bandeirantes Goiânia. João, você entendeu mal sobre o que colocou sobre a questão política. O Guto disse, eu acompanhei também atentamente, que não sabe o porquê do comportamento da torcida. Se foi só pela eliminação precoce na Copa do Brasil na semana passada, ou se tem alguma questão política. E dentro dessa bolha, o Guto falou assim, ó. Agora, manifestações, elas podem ter N direcionamentos. Às vezes ela é galgada, como já trabalhei em N clubes, por alguma linha política. Eu não sei, eu não entendo de política que tem dentro do clube, não sei, não me interessa. O meu negócio é trabalhar para fazer o melhor pelo Goiás. Às vezes é uma insatisfação mesmo, né? E eu tenho que respeitar sempre a manifestação deles. Eu não... Muito bem, o Guto sempre respeitando a manifestação do torcedor. E eu pergunto pra você, que tá aqui no chat do YouTube, a manifestação do torcedor, você que esteve agora no estádio, a Elê Pereira tá indo embora pra casa, né? Você se manifestou pela eliminação na Copa do Brasil? Tem questão política? Eu não acredito em questão política, faltando um ano e tão pouco em fogo, amigo. Até porque o Paulo Rogério Pereira, desde que sentou na cadeira de presidente do Goiás, e não só o Paulo Rogério, toda a cúpula diretiva do Goiás, vem apagando incêndio, com dívida do passado, tentando colocar a casa em ordem. E é bom deixar isso bem claro pro torcedor, pro internauta ligado na Bandeirantes no FM. Goiás e Atlético fazem a final do Campeonato Goiano de 2023 e você está no terceiro tempo da Bandeirantes. Eu quero tentar entender um pouco dessa manifestação, um pouco desse protesto. Gente, é muito simples, independente do resultado do seu time, se você precisa de peças para seu carro nacional ou importado, é com garantia e qualidade, podendo pagar em até 10 vezes no cartão. Bom Preço Auto Peças, a peça que você precisa tem e tem pelo site bompreçopeças.com.br. 9:54, 6 minutos para as 10 horas da noite. Goiás 3, Anápolis 0. Vinícius, Felipe e Diego Gonçalves. O Goiás goleia e vai à finalíssima do Campeonato Goiano de 2023 e vai medir forças com o Atlético no Goianão 2023. Muito obrigado a você aqui no YouTube. Muito obrigado a você no FM 98.7. Ô Cacau, O Guto disse uma coisa muito interessante também na entrevista com relação à arbitragem. A arbitragem precisa ser arbitrada e não pode ser mediada. Isso foi um recado para a Federação Goiana de Futebol, hein? O Goiás, que em alguns jogos entende que foi prejudicado no Campeonato Goiano, hein, Cacau? Ah, eu acho que é nesses momentos que falta um pouquinho de inteligência, não. Ele é muito inteligente. É perspicácia, não precisa levantar esse tipo de assunto. Isso aconteceu porque o zagueiro do Anápolis deveria ter sido expulso mesmo. Foi uma pancada que ele deu lá no Vinícius, deveria ter sido expulso e não foi. Então, transformar isso aí num episódio recorrente, que o Goiás tem sido prejudicado ou que o Goiás pode ser prejudicado por causa disso, pô, tá de brincadeira. Olha, é hábito, erra mesmo, hábito às vezes interpreta de modo diferente, mas não quer dizer que isso aí é uma constante. Nós estamos elogiando várias arbitragens. O jogo do Atlético foi bem arbitrado, foi um jogo limpo da Aparecidense contra a equipe do Atlético. Agora aqui foi também uma boa arbitragem. Agora tem esse detalhe, não é perfeita. Numa outra interpretação, eu fui também contra o Osimar aqui. Achei que ele aplicou uma falta num lance semelhante a favor do Goiás, ele não aplicou. Já o Joãozão já teve uma visão diferente, isso é futebol, gente. Agora, falar que existe aí uma política, que existe um complô, que existe uma armação, gente, ó, para por aí. Ele tá reclamando, foi apenas desse jogo em que o árbitro não aplicou o cartão vermelho onde deveria. Isso é a opinião dele. E da mesma forma como ele diz que respeita a opinião de todos, da torcida, eu também tô aqui e respeito a opinião dele. E olha que bacana, Cacá, eu pedi pro torcedor agora se manifestar aqui no chat do YouTube, aproveita e se inscreva no nosso canal e deixa o like. Eu pedi pro torcedor se manifestar aqui, ó. A manifestação foi por quê? Foi por questão política, eliminação na Copa do Brasil. Itamar Assis ser eliminado pelo Águia, aí é tenso mesmo. O Guilherme, nós manifestamos porque queremos um time decente. Ó, recado do Guilherme no chat do YouTube. Eulis Pereira Oliveira, time ruim desses, torcida tem que reclamar mesmo, né? Clodoaldo Nunes, fácil demais achar ele. Elvis Parente tá dizendo, não entendi muito bem aqui. André Luiz, tem que manifestar sim, pois o Goiás é dos goianos esmeraldinos, tá certo. André Luiz Machado, muito obrigado. Fábio César parabeniza aqui o Joãozão pelo posicionamento. Fernando Lúcio vai ser vice de novo. Clodoaldo, Quintino Souza, Moacir, nem de graça. É, o povo da Caixa d'Água vai, tá provocando aqui. Erivelton Silva Rocha, desde quando tem política no Goiás? Só pode ser brincadeira, esse time é muito fraco, tá dizendo aqui o Erivelton Silva Rocha no chat do YouTube. É, não confio no Guto, este é o nosso maior adversário para o campeonato. Eduardo Dantas Lima, no chat do YouTube da Bandeirantes Goiânia. O Braga, sermos bicampeão dentro do salão de festas da 85, tá provocando. Rogério, não entendo porque o Dieguinho até hoje não jogou. Que contusão complicada é essa? Será que não tem algo a mais? Ele nesse time melhoraria demais? Tá dizendo aqui, o Lucas Garcês está na bronca, né? Quando ele fala de questão política, não seria se referindo ao caso Cauã, não? Meu Deus. Lucas, boa. Boa. Lucas Garcês aqui, ó, no chat no YouTube. Muito obrigado, Lucas, pela sua participação. Eu vou lendo aqui, ó, o Aniel Sintra Neto. Juliano, o Edminho falou que foi fogo amigo e ele sabe quem é, ó. Aniel, muitíssimo obrigado pela sua contribuição aqui. Guilherme, uma vergonha ser eliminado na Copa do Brasil. Maguinho é torcedor do Vila Nova. Obrigado, Guilherme. Marco Aurélio Moraes, foi corretíssima a manifestação da torcida. Cobrou na hora certa e que temos a obrigação de ganhar o Goiano. Muito obrigado, Marco Aurélio, pela sua participação. Lucas Garcês, já falei. Danilo Borges, me manifestei pelo que o Goiás e a diretoria vem fazendo há anos com o Goiás Esporte Clube. Não é de hoje que vem fazendo o Goiás pequeno, ó. Então, tô lendo aqui o recado do torcedor que tá interagindo conosco, participando. E interessante, enquanto você vai vendo aí os melhores momentos... Os melhores momentos da goleada do Goiás, 3-0 para cima do Anápolis, né? 3-0, goleada do Goiás para cima do Anápolis. O Goiás vai medir forças com o Atlético na finalíssima do Campeonato Goiano. O trem tá dizendo aqui, ó, time fraco e sem talento. E mais que obrigação, ganhar o Goianão. Tá vendo, ó? É, o Fernando tá dizendo aqui que eu não presto atenção. É, aí passou aqui, ó, passou rápido. Na conversa, pra não falar trem errado aí. Tá dizendo aqui o Fernando pra eu prestar atenção. Tá bom, Fernando, peço desculpa, porque é muita gente se manifestando. Juliano, tem que se manifestar, mas deixar de ir no jogo, não. Temos que protestar no estádio. Rogério Souza tá dizendo aqui, ó. Estava no estádio, torcedores xingaram muito o Paulo Rogério. O Elvis Parentes que tá dizendo aqui. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês aqui no chat no YouTube da Bandeirantes Goiânia. Então, Cacau, a gente tem um termômetro aqui da manifestação do torcedor. O Matheus presidente da Força Jovem tá comigo? Matheus, primeiro quero te pedir desculpa por deixar esperando aqui no terceiro tempo, 10 horas, 1 minuto, e não é polêmica, tá? Não é polêmica, não é rota de colisão. Eu quero entender, por você, se esse protesto de hoje no estádio Aile Pinheiro, você fala agora no terceiro tempo da Bandeirantes, que é a maior audiência no futebol em Goiás, se o protesto que aconteceu hoje no estádio Aile Pinheiro, né, tem alguma questão ligada com a questão política que vai ocorrer no final do ano, ou é muito mais pela eliminação do Goiás precoce na Copa do Brasil na semana passada? Matheus, muito boa noite, seja bem-vindo no terceiro tempo da Bandeirantes, agora 10:01. Boa noite a todos, né? Um abraço a todos da mesa, e agradecer também a oportunidade de poder estar e dar resposta a algumas coisas, né? Primeiramente, desde quando a gente assumiu a Força Jovem do Goiás, a gente sempre procurou agir de uma forma transparente, de uma forma justa, né? Isso foi visto, e tanto na Série B, a gente está vendo as dificuldades financeiras do Goiás. A gente enfrentou muita coisa e deu para esse trabalho ser feito, né? E o Goiás veio no final do ano a subir, né? A gente entende também que o ano passado teve pouco recurso, só que foi montado um time competitivo, a gente conseguiu a permanência na Série A, né? Então a gente vem no terceiro ano, com as dívidas do Goiás já, a gente tem conhecimento que estão controlados e tem dinheiro em caixa, né? Então eu pergunto por quê? Por que ainda não formar um time logo no começo competitivo? O que que aconteceu dentro do Goiás? Pra vir essa informação de uma questão política que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que o protesto da torcida do Goiás vem aí de ano, né? A gente pega uma comparação do ano de 2012. O Goiás, o Atlético Paranaense, subiu da B para A. De lá para cá, a gente viu qual time cresceu mais. Então, esse desgaste da torcida vem a longo prazo, não é de hoje, né? Amanhã, não é questão política, não tem nada a ver com política, né? A gente vem de uma eliminação recente do Águia de Marabá, né? Então, assim, não é uma coisa aceitável isso. A gente sabe que foi fora, a gente sabe que os caras jogaram, mas a folha salarial do Goiás, o tamanho do Goiás, para ser eliminado precocemente, mas uma vergonha, mas um vexame, a Copa do Brasil, acho que não dá para aceitar pela torcida. Então, assim, não tem nada a ver política. Não sei nem quem falou isso, até vou perguntar, né, agora, quero saber da boca de quem partiu essa questão, falando que é questão política. Então é importante, então, Matheus, até pra gente situar aqui, ó, o que o Guto falou, então, pra não ficar esse disse-me-disse, essa conversa jogada pra qualquer lado, o Guto Ferreira, o técnico do Goiás, Matheus, e eu presto atenção pra que você possa ouvir o que ele disse ainda há pouco, né, até pra colocar, senão a gente coloca o Guto aqui numa situação difícil. Então o Guto disse o seguinte, Matheus, presta bem atenção. Agora, manifestações, elas podem ter N direcionamentos. Às vezes ela é galgada, como já trabalhei em N clubes, por alguma linha política. Eu não sei, eu não entendo de política que tem do clube, não sei, não me interessa. O meu negócio é trabalhar para fazer o melhor pelo Goiás. Às vezes é uma insatisfação mesmo, né? E eu tenho que respeitar sempre a manifestação deles. Tá vendo aí, Matheus? Ó, eu tenho sempre que respeitar a manifestação deles. Então eu quero o teu posicionamento. Não tem polêmica. É só pra não distorcer o que disse o Guto ainda há pouco em entrevista aqui no terceiro tempo, na entrevista coletiva dele. Eu quero que você fique à vontade pra falar sobre o que disse o técnico do Goiás. Matheus? Primeiramente, me estranho. O treinador de futebol falar de política no clube, né? Então quer dizer que o Guto tá sabendo além daquilo que ele deveria saber. Ou alguém tá plantando isso na cabeça do Guto, pra ele pegar o microfone e falar a questão de política do Goiás, que tá longe ainda, tá no final do ano. Respondendo o Guto, quem informou isso aí, tá totalmente equivocado. A Força Jovem, ela não tem preço, ela não tem lado político. A Força Jovem defende os interesses do Goiás Esporte Clube. Então, nesse momento, o protesto da Força Jovem é voltado ao interesse do Goiás. Interesse do torcedor também. A gente foi eliminado pelo Águia, né? Onde o senhor Guto e coloca o Marinho, que tá um tempo sem jogar ainda, para bater pênalti. Eu acho que quando o Edmir falou para ele que ele poderia fazer teste, não sei se estava recebendo a Copa do Brasil, um jogo decisivo. E custou caro isso pro Goiás. Tanto a humilhação que o torcedor sofre, que parece que muita gente ali dentro não tá nem aí. A situação financeira que foi grave também, essa humilhação da Copa do Brasil. E enfim, com essa questão de desculpa, questão política. Não, ó, a gente sabe, isso não é segredo para ninguém, isso aí a gente pode ir pro vosso debate, me coloca até à disposição para entender melhor essa situação no Goiás entre Edmir e Paulo Rogério, porque isso é o Flamengo, certo? Mas hoje está claro que tem contrato Edmir e o Arlen. Então são os dois que tem que dar satisfação para a torcida, principalmente com esse elenco que todos veem que está limitado, então a Série A. Né? A gente vê nenhum jogador. Diego Gonçalves, né? Agora a torcida parece fazer silêncio após o gol. Lá em Morrinhas, da mesma forma. O jogador que tá chegando agora tem que ter cuidado com isso. Às vezes ele arruma a marcação da torcida em cima dele que não tem necessidade. E atrapalha até desenvolver o futebol. Mas deixando bem claro, não tem nada a ver com questão política. Me surpreende muito o Guto Ferreira tocar nesse assunto. Eu acho que ele tem que procurar, né? Já que ele quer falar disso, procurar conhecer mais e conhecer a história da Forteirão. E a partir do momento que ele fala que isso é uma coisa política, ele está usando o nome de uma instituição onde ele não tem conhecimento, que ele chegou agora, entendeu? Infelizmente, no passado a gente tinha, como posso pautar aqui, a gente tinha diálogo, a gente tinha acesso a informações do Goiás que hoje foi blindado. Infelizmente, hoje a Forteirão ela não consegue falar com o Arlen, que é o diretor de futebol, que na frente do telefone. Certo, Matheus, só para te liberar, eu tô vendo muita gente te parabenizando aqui e parabenizando também a Força Jovem pela festa que ela faz, né, no tobogã da Força ali, no bonito estádio Aile Pinheiro, depois da vitória de 3-0, o Goiás vai medir forças com o Atlético. Eu te pergunto, não é nem a intenção de ficar entrando em rota de coalizão, mas como é que é a relação da Força Jovem com o presidente Paulo Rogério Pinheiro? O Paulo Rogério, a gente sempre teve uma relação bem madura, né? Tanto da parte dele como da parte da Força Jovem do Goiás. Enquanto presidente, ele sempre atendeu o telefone, né? Algumas solicitações de reunião, estranho, sempre atendeu a gente. Só que o Paulo Rogério licenciou no final do ano passado e esse ano ainda não voltou. E até onde a gente apurou, quem é hoje quem faz as contratações do Goiás, é o Edmir e o Arlen. O Paulo Rogério ficou mais cuidando da parte administrativa, né? Até o ano passado, o Arlen atendia meu telefone, do Clomar, de outros diretores nossos, bem do torcedor. Esse ano pra cá, não sei se é porque a situação do Goiás é melhor que os últimos dois anos, infelizmente a gente não tem resposta. Nem atende o telefone, não responde mensagem nem nada. O Edmir, eu conversava, né? Tinha um diálogo bom, até aquele episódio dele, e ele falou que torcia por ter ganhado o campeonato de ano, que não, e que era pra fazer teste, todo mundo sabe daquela polêmica, né? E implorar, infelizmente, parte da Força Jovem, né? Infelizmente, e parte da torcida do Goiás, dirigiu a palavra de mim, cobrou dele mesmo, gostou, ele falou alguma situação que eu também não gostei, então ali a gente cortou qualquer conversa, eu acho que eu não teve maturidade da parte dele, né? Então, assim, resumindo, hoje a gente não tem contato com ninguém dentro do Goiás. O Paulo Rogério era uma pessoa que a gente tinha um vínculo que estava afastado, né, do futebol. Hoje, infelizmente, o Edmir e o Arlen nos atende. E também não dá o mínimo pro torcedor que era para dar o planejamento, né, que nos preocupa, o planejamento 2023. Porque a gente não sabe o que amanhã vai acontecer no Goiás, a gente não vê contratações, a gente vê que foi feito um monte de testes de jogadores, mas não vê as vésperas já da estreia Série A, a gente não vê um time competitivo à altura do campeonato, né? E diferente dos outros anos, esse ano é um ano que está mais ajustado financeiramente. Tá bom, Matheus, Tobias, muito obrigado, presidente da Força Jovem, esclarecendo, claro, sem entrar em rota de colisão do que o Guto disse, levantou, né? Que não sabe se é uma questão política. Matheus, muito obrigado pela atenção com a reportagem da Bandeirantes no terceiro tempo. Boa noite pra você, tá bom? Tá. Só pra planejar. Em relação a essas pessoas, a gente é bom frisar que quantas pessoas a gente não tem nada contra, certo? Mas a partir do momento que você assume a responsabilidade do dirigente do clube de futebol também do Goiás, você tem que entender que você vai ser cobrado, certo? E você também tem que entender que você deve satisfação para os donos do Goiás e a torcida. O dono do Goiás é a torcida. Sem a torcida, o Goiás não teria nada, e isso na história dele se conta, não precisa ficar aqui falando. Então, essas pessoas que acham que fazem um favor pro Goiás, não estão fazendo. É igual o meu caso. A partir do momento que eu decidi ser presidente da Força Jovem do Goiás, eu me torno a figura pública e tenho que aceitar ser cobrado e criticado em diversas situações e procurar melhorar. Da mesma forma, é o Goiás. Infelizmente, às vezes que a gente cobra os dirigentes do Goiás, leva muito pro lado pessoal. Mas a partir do momento que você escolhe ser uma figura pública, você tem que ser aceito e cobrado também. Em relação ao Guto, desejo toda a sorte do mundo. Campeonato Goiano se tornou uma obrigação, principalmente pela a fala infeliz de mim aquele dia. É uma responsabilidade maior para você. Não me preocupa com questão política do Goiás, não. Treino Goiás e para às vezes inventar que essas invenções aí fora de hora custou a classificação para a Copa do Brasil. Abraço a todos. Tá bom, eu agradeço ao Matheus Tobias então, que é o presidente da Força Jovem. Então assim, ó, que a gente fez? A gente colocou o Matheus para ouvir o que o Guto disse, para não distorcer as falas aqui e a gente não ter polêmica onde não existe polêmica, mas pra gente esclarecer o motivo do protesto. Se tem alguma ligação política? Não, não existe nenhuma questão política, é uma questão que o torcedor do Goiás quer ver um time mais forte na Série A do Campeonato Brasileiro, entendendo aquilo que o Geninho também reforçou do lado de fora, ouvindo também o torcedor, que é o maior patrimônio, que é o maior patrimônio desse clube, está na finalíssima do Campeonato Goiano, entendendo que ainda esse time não deu liga nas mãos do Guto Ferreira e que o Goiás tem a obrigação de conquistar o Campeonato Goiano e de entrar forte também na Série A do Campeonato Brasileiro. Ficou muito claro, não ficou, João Batista? Olha, o Matheus é um menino muito bom, é jovem, tá na torcida há muitos e muitos anos. E lúcido, longe de entrar em pilha, não entrou em rota de coalizão. Não entrou, colocou a versão dele, um cara muito preparado, muito educado. Então, eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Matheus, no Cleomar também, né, que é um dos diretores. E essa questão da política, você viu o que eu falei? Eu falei, olha, não existe essa questão política dentro do Goiás. A torcida, ela está chateada. A torcida do Goiás, ela já vem chateada há muito tempo, Juliano. Não sei se o Matheus falou aqui agora, mas desde quando aquela eliminação em 2013 para o Santos aqui no estádio Serra Dourada, quando o presidente ainda era o Dr. João Bosco Luz, naquela possibilidade de ir para a Libertadores Anderson da América. Anderson Moreira. Anderson Moreira foi fazer aquela cirurgia na semana do jogo contra o Santos. Dali em diante, o torcedor do Goiás vem só se chateando. Então, essa questão política não é momento para levantar essa celeuma. E agora um negócio que me deixou assim, ó, preocupado. O quê, João? A ausência do Paulo Rogério. Paulo Rogério foi eleito, pelos conselheiros, pelos sócios do Goiás, para dirigir o Goiás. Ele é o presidente executivo do Goiás Esporte Clube. Então ele é o maior responsável. Ele que está conduzindo o Goiás a disputar mais um título. Ele terá agora a oportunidade de ser campeão goiano. Ele foi eleito para isso, então ele não pode ficar ausente. Eu nem sei se ele está ausente lá do Goiás, mas essa distância, porque era uma marca registrada dele, acabei de falar isso aqui, essa relação dele com a torcida era uma relação tão bonita, tão legal, porque nunca nenhum outro presidente do Goiás Esporte Clube. Nenhum outro presidente criou essa conexão, essa identidade tão legal com o torcedor esmeraldino. Por isso que o torcedor comprou a ideia. Me recordo como se fosse hoje, quando o Paulo Rogério pegou o microfone lá no estádio da Serrinha, no jogo contra o Criciúma, um jogo sofrido, né, difícil pro Goiás, 1-0, mas juntos, torcida, time e diretoria, o Goiás foi capaz de, o ano passado, não foi para Libertadores, mas permaneceu. Agora fica essa questão, eleição lá em dezembro, é isso, é o gramado, é aquilo outro, todo dia um fato novo, não vai construir o Goiás. Gente, parem para pensar, o Goiás terá dois jogos dificílimos agora contra o Atlético. Depois, daqui a pouco, batendo a porta aí, Juliano, Copa Sul-Americana, daqui uns dias, o campeonato mais difícil do Goiás nos últimos anos, que vai ser o Campeonato Brasileiro da Série A. Times que eram pequenos passaram a ser grandes, o exemplo é o Bahia, com muito, pelo menos com muito dinheiro, investimento muito alto. Atlético Paranaense nem se fala. Então o Goiás precisa se preparar e canalizar todas as suas atenções para as competições vindouras, principalmente o Campeonato Brasileiro, mas não deixando e não abrindo mão da possibilidade de voltar a ser campeão. Olha os torcedores que saíram falando agora para o Geninho. Eles já nem sabem a última vez que eles gritaram é campeão, então eles estão com saudades. E esse título será decidido dentro da Serrinha. Então, cara, habilidade neste momento. Às vezes as pessoas levam para o campo pessoal, mas não é. Não é. Então, a habilidade, o conhecimento, a ouvir. Por isso nós temos dois ouvidos e uma boca. Né? Por isso que a gente precisa ouvir mais, falar menos. Saber ouvir as pessoas, saber reconhecer críticas. Porque a sua consciência pede e cobra. Eu, pelo menos, tenho a consciência. Quando eu erro, minha consciência, quando eu deito na minha cama, que eu coloco minha cabeça no travesseiro, né? A minha consciência me cobre. Quantas vezes, para você, Juliano, eu já pedi desculpas? Sim. Pro Cacau, claro. Eu já pedi desculpas, porque a minha consciência me pede e me cobra. Então, a diretoria do Goiás precisa fazer com que os torcedores eles voltem a se aproximar do clube. Né? Voltem a se aproximar, porque eles estão magoados. E a gota d'água foi a partida contra o Águia de Marabá. Agora, a oportunidade bateu as portas do Goiás, sabe qual é? O título do Goiás, no Campeonato Goiano. Se ganhar, voltam todos a se beijarem. Agora, se perder o título, nem sei o que será do Goiás na sequência da temporada. Muito bem, no terceiro tempo da Bandeirante, eu vou falando com você, o Robin Ferreira tá aqui, esse Juliano, além de ser fraco, ainda é mal intencionado. Ô, Robin, me perdoa, eu não vou agradar todo mundo. Maluco tá aqui, o Juliano virou um babão. Perdão, maluco. Não vou agradar todo mundo, né? Infelizmente. 10 e 18 no terceiro tempo da Bandeirantes. O Verdão está classificado. Vai medir forças com o Atlético na finalíssima do Campeonato Goiano. Vem aí uma final. Goiás e Atlético. Atlético e Goiás, do jeito que você apontou no início do Campeonato Goiano. Frente a frente. Goiás e Atlético. E o melhor da decisão você vai acompanhar ligado na Bandeirantes no FM 98.7. O Guto falou que o Vinícius está sobrando. Hoje sobrou em campo. Você também teve essa visão, hein, Cláudio Rabelo Cacau? Claro. Hoje foi o principal jogador do Goiás. Enquanto esteve em campo, ele esteve ligado. Ele disputou todos os lances. Ele puxou na velocidade, que é aquilo que a gente está exigindo. Quer dizer, a gente tem a expectativa de que ele faça, como o Diego Gonçalves também a gente quer que ele faça. Tem que puxar na frente. Atacante que se preza tem que atacar. Ele não tem que ficar ali do meio de campo para trás. E o Vinícius fez isso hoje. E fez o tempo todo. Então, eu acho que a produção do Vinícius, além do que ele fez um gol belíssimo, né? Que toque maravilhoso para dentro do gol. Então, o jogador, quando ele joga bem, ele espera também a contrapartida daquele que o criticou. Então, como eu já fiz críticas, e muito ostensivas, inclusive pela falta de participação do Vinícius em alguns jogos, nesse jogo eu tenho que ressaltar. Esse jogo ele me encheu os olhos. Ele realmente vestiu essa camisa 7, que já foi camisa 7 de muitos grandes jogadores, e foi um dos detalhes que eu havia comentado a respeito da última partida, onde o Goiás foi eliminado pelo Águia de Marabá. Tem que transpirar, tem que ter gana, tem que ter garra para vestir essa camisa. Não dá para ficar simplesmente passeando em campo. E o Vinícius sempre foi muito cobrado porque ele tem algo para dar. E hoje ele se transformou neste jogador, com muita participação, com definição de jogadas, disputando no mano a mano, no corpo a corpo, combateu atrás, foi à frente. Então, é o seguinte, eu fiquei satisfeito com a partida que o Vinícius fez hoje. Muito bem, no terceiro tempo. Esse é o Vinícius que o torcedor quer ver jogar no Goiás, hein, João? Você comenta. Gente, é muito simples. Independente do resultado do seu time, se você precisa de peças para seu carro nacional importado e com garantia e qualidade, podendo pagar em até 10 vezes no cartão, Bom Preço Autopeças, a peça que você precisa tem. E tem pelo site também, bompreçopeças.com.br. 10:21 no terceiro tempo, Goiás 3, Anápolis 0. Goiás e Atlético, a finalíssima do Goianão 2023. Os dois times frente a frente. O Vinícius sobrou no jogo de hoje, hein, João, na tua opinião? Olha, eu gostei do Vinícius de hoje. Você há de se recordar quando eu disse aqui no intervalo, falei, olha, se hoje nós estivéssemos dando o prêmio Craque Novo Mundo, eu escolheria fácil o Vinícius, não apenas pelo gol, né? Mas jogou bola, buscou o jogo, foi bem pela direita, bem pela esquerda, fez o gol do Goiás. Esse é o Vinícius que eu cobro e quero ver. Porque quando eu cobro de um jogador, é porque eu espero algo produtivo dele. E o Vinícius, quando ele chegou aqui, qual era a característica do Vinícius que eu cobro? Acreditar nele, aquele jogador que tem coragem, que pega a bola no mano a mano, ele tem coragem, tem qualidade, tem vigor físico no mano a mano para ganhar do lateral. Isso o Vinícius perdeu, né? Aquele tesão de marcar gols, então precisa voltar a ter essa confiança. É um jogador que o Goiás vai precisar contar muito com ele, mas ele precisa voltar a jogar bem. E penso que essa palavra confiança talvez seja a palavra que mais martele neste momento a cabeça do Vinícius. Tomara que a partir de hoje, depois desse gol e dessa bela apresentação do Vinícius, ele volte a ter esta palavrinha que é chave na carreira de qualquer jogador, confiança. Muito bem. Ó, o Guto falou algo interessante, não sei se o Cacau prestou atenção e o João também. Quem pode chegar dentro do elenco do Goiás com o status do Pedro Raul na temporada passada? Quem pode virar a chave dentro desse elenco do Goiás e ter o status de ser um goleador dentro do Campeonato Brasileiro nesse elenco? O Guto falou sobre isso há pouco na coletiva aí no estádio Ailê Pierre, onde o Verdão goleou a Anápolis e avança para a finalíssima do Campeonato Goiano. 10:22 no terceiro tempo na Center Pisos, as melhores ofertas deste mês, confere aí: porcelanato extra polido retificado R$54,90 metro quadrado, argamassa porcelanato R$21,90, piso extra HD 57x57 R$22,90 metro quadrado. Só na Center Pisos as melhores ofertas para a sua obra. O Guto até falou, pode ser um jogador do elenco ou pode ser um jogador que vem de fora, que pode ser contratado. No elenco hoje, tem um jogador que pode ter esse status do Pedro Raul na temporada passada para o Campeonato Brasileiro, para a Copa Sul-Americana? Eu quero ouvir o primeiro Cláudio Rabelo Cacau. 10:23, Goiás e Atlético fazem a final do Campeonato Goiano de 2023. Terceiro tempo, oferecimento, pintou oferta campeã na Honda Tecar, toda linha City com taxa zero em 24 vezes. Prepare-se para a mudança do tempo. Na sessão têxtil do Moreira, você não passa aperto, nem frio. Frutos de Goiás, acesse o site www.frutosdegoias.com.br. E aí, Cláudio Rabelo Cacau? Isso para Juliano, para responder, tem que ser um futurólogo. Tem que ser um, tem que ter uma bola de cristal. Ilusionista, tem que ser uma bola de cristal. Porque quando o Pedro Raul chegou ao Goiás, ele era reserva do Nicolas. O artilheiro era o Nicolas. E ele veio tomando espaço, veio fazendo gols. E de repente encaixou, fez um ótimo campeonato brasileiro, tá errando gols lá no Vasco da Gama. Então isso é complicado. No time do Goiás hoje, se a gente for fazer uma projeção, você pode confiar, por exemplo, o quê? No Tadeu, que vem fazendo isso há 3 anos consecutivamente. É um jogador que tem regularidade. Agora, fazer aposta, se nem o Guto dá conta de fazer uma aposta, de mencionar um jogador que possa ter a mesma produtividade do Pedro Raul no ano passado. Então é muito complicado. Eu acho que essa resposta eu vou ficar devendo, sabe quando? No final do ano, quando o Goiás estiver concluindo os trabalhos. Muito bem, dentro do elenco tem jogador que pode ter o status do Pedro Raul, que foi um goleador na temporada passada, João? Ou o Goiás vai ter que buscar esse jogador? A Saga Nissan é a sua concessionária que mais vende Nissan no Centro-Oeste. A entrada facilitada e parcelas cabem no seu bolso. Tá esperando o que? Acelera para a Saga Nissan e garanta o seu Nissan 0 quilômetro. Olha, eu gosto do Matheus Peixoto. Agora, entre gostar e afirmar que ele será titular, tem uma distância muito grande, porque vem de uma contusão muito grave, né? Vem de uma contusão muito grave. Então, tomara que ele possa realmente ser o titular, porque o Novaes. Sumiu o Novaes, né? Tá contundido o Gabriel Novaes. Vou perguntar pra Tandara daqui a pouco. Então o Goiás tem três centroavantes, o Nicolas sempre vem sendo, tem quatro, né? Tem o Felipe também. E eu não sei apontar pra você o titular neste momento. Eu acredito que o Nicolas não será para a Copa Sul-Americana e principalmente para o Campeonato Brasileiro da Série A. Eu penso que o futebol dele não é para jogar uma Série A num time precisando de marcar gols, principalmente, né, com qualidade de ofensiva, né, aquela qualidade saindo para o jogo com velocidade. Não é a característica dele. Ele é mais plantado, é um jogador que fica mais na área esperando, principalmente, o cabeceio. E o Goiás não terá, ele não vai criar tantas oportunidades assim de gols no Campeonato Brasileiro. No Goiano ele marcou 8 gols, mas no Brasileirão ele terá muitas dificuldades. Se não tiver mobilidade, às vezes não vai nem pegar na bola. Então eu espero que esse Novaes, ele possa estar 100% clinicamente, fisicamente. Porque, aliás, o Novaes ele está, né? O outro, Matheus Peixoto. Esse para mim é o melhor nome. Olhando o currículo, ele bem fisicamente, bem tecnicamente, para mim será o titular. Eurodiesel, seu parceiro especialista em injeção a diesel em toda a linha Caterpillar. Dispomos de conjuntos de bombas de alta pressão, unidade de injetores novos e remanufaturados à pronta entrega. Atendimento em campo com agilidade e confiança. Eurodiesel, tecnologia a seu serviço, 3576-3646. Marco Antônio Gabriel, Paulo Rogério pode sair sem ganhar nem a Copa Verde e se tornar o pior presidente da história do clube. Não é pra tanto, né? Ele apagou muito mais incêndio financeiramente, né, colocando a casa em ordem. Claro que tudo isso caminha junto com o resultado dentro de campo, né? Mas daí considerá-lo como o pior presidente da história do Goiás não é justo. Lohane Aparecida, Marco, você tem só conversa do Paulo Rogério. Tá dizendo aqui, não entendi muito bem, Lohane. Boa noite para você, muito obrigado pela sua participação. Irã Vieira, Juliano, você tá correto. Acho que só você entendeu o que o Guto quis dizer. Não, e eu fiz a leitura aqui e prestei bastante atenção até antes do que disse o Guto Ferreira em relação. Ele não. Olha para você ver, o Guto é tão inteligente, o Cacau fala isso sempre na nossa área, no maior volume de informações do esporte pelo rádio. O Guto não quis expor a fragilidade que ele tem no elenco. E ele falou isso, sabe quando, João? Tá ligado, Cacau? Oh. Tá ligado, João? Tô ligado. Ele falou isso antes da bola rolar, numa participação da Tandara Reis. Na Tandara Reis, ela separou essa parte da entrevista. E o Guto não quis expor a fragilidade do elenco. É certo. É o papel do comandante também, né? De não expor a fragilidade do elenco. O Guto sabe, ele não tá feliz. Ele sabe que o Goiás precisa melhorar, né? Visando a Série A, o Campeonato Brasileiro e o torneio internacional, que é a Copa Sul-Americana, João. O Guto é muito inteligente. Ele sabe blindar o grupo. Ele sabe blindar o grupo, ele sabe. Mas ele também sabe das necessidades. Mas assim, mas esse discurso dele, às vezes, até, ele assim, pode ser cansativo. Precisa cobrar mais, né? Precisa tirar alguns jogadores da zona de conforto. E penso que essa zona de conforto deveria ter sido tirada no jogo contra o Águia. Sim, olha, não vai ficar um bom tempo sempre dando o exemplo daquele jogo do Águia, a gente já vinha avisando há muito tempo. Olha, Guto, tá certo, tem que blindar, tem, mas tem que cobrar dos caras. Guto, a culpa não pode ser só do gramado. Guto, a culpa não pode ser só da logística. Tem alguns jogadores que não estão jogando. E na Copa do Brasil a dificuldade é imensa, que vai ser a primeira competição mais difícil que o Goiás vai enfrentar. E nem chegou a ser tão difícil, porque parou no Águia de Marabá. Né? Então, assim, e ele sempre vem falando de aumentar o sarrafo. Vamos ver agora o confronto contra o Atlético. 2 jogos. Perdeu a Copa do Brasil, a torcida já tá por aqui. Se perder o Campeonato Goiano, aí a torcida perde a paciência. E aí vem uma crise, né? Você traz uma crise para si totalmente desnecessária. Porque se pelo menos classifica na Copa do Brasil, por um detalhe ou outro, perde o Campeonato Goiano, pô, você tá empatado. Agora perde pro Águia e perde pro Atlético. Olha o tamanho da responsabilidade que você assumiu. A responsabilidade é muito grande. Porque talvez se tivesse vencido o Águia, não teríamos hoje esses protestos. Com certeza nós não teríamos. Com certeza o caldeirão não estaria fervendo. Agora, se ainda perde pro Atlético, olha o que eu vejo sempre olhando para frente. Eu não falo agora analisando o Campeonato Goiano, porque as pessoas lá no Goiás falam que o Campeonato... As pessoas não. O presidente do Conselho do Goiás fala que o Campeonato Goiano não serve para nada. Serve. O Campeonato Goiano, ele serve para muita coisa. É um troféu, é um título. Pode trazer para si, né, uma revolta e pode trazer para si também uma alegria. Né, do torcedor, porque torcedor ele vive de título. O torcedor comemora vitórias. O torcedor, ele fica chateado quando o seu time perde, como os torcedores do Goiás estão chateados com a derrota pro Águia de Marabá. Então, para você apagar essa derrota, ela não vai ser apagada tão facilmente, mas a necessidade de ganhar o Campeonato Goiano, eu penso que a responsabilidade ela aumentou substancialmente, mas muito mesmo. Um jogo duro contra o Atlético, não, dois jogos duros, dois times equilibrados, e mais uma vez a responsabilidade do Goiás cresce muito, porque o planejamento, no meu modo de ver, não foi o planejamento adequado. E a gente não cansa de falar, de repetir, de ficar aqui o tempo todo parecendo um relógio de igreja, repetindo a mesma celeuma praticamente toda semana. Olha, o Goiás não está pronto. Olha, Guto, você não consegue definir o seu time. Guto, então, nós ficamos apontando aqui vários detalhes, muitos detalhes, até vir a perder para o Águia. Agora, para o Atlético, tem a decisão contra o Atlético. Ainda o discurso continua o mesmo. Nós estamos 17 jogos de invencibilidade. Não estão. Nesse meio caminho aí, na 16ª, no 16º jogo, o Goiás perdeu uma classificação de 2 milhões de reais para o todo-poderoso Águia de Marabá. Então, até quando vão ficar com esse discurso? Então, você precisa analisar os fatos, analisar o time. Então, o time precisa ser analisado, melhor treinado, melhor trabalhado, porque quando o Guto fala do sarrafo, ele agora aumentou, amigo. Agora serão dois jogos de um time tecnicamente parelho ao Goiás. Porque o Anápolis não foi, não é. Quando o Goiás enfrentou o Vila Nova, não era. O Goiás é muito melhor que o Vila, muito melhor que a Aparecidense, muito melhor que todos os adversários que o Goiás enfrentou durante essa temporada. O Atlético está no mesmo patamar. Mesmo estando nesse momento na Série B, mas é um time que está no mesmo patamar. Tanto que, durante todo o campeonato, um ponto apenas separa o Goiás do Atlético neste momento. Então é um jogo muito equilibrado. E se o Goiás não entrar extremamente concentrado, extremamente preparado, corre um sério risco de perder mais uma vez o título para o Atlético em pleno estádio da Serrinha. Eurodiesel, seu parceiro especialista em injeção a diesel em toda a linha Caterpillar. Dispomos de conjuntos de bombas de alta pressão, unidade, injetores novos e remanufaturados. A pronta entrega, atendimento em campo com agilidade e confiança. Eurodiesel, tecnologia a seu serviço, 3576-3646. Terceiro tempo, para você que tá ligando o rádio agora, o Goiás goleou o Anápolis pelo placar de 3-0. Vinícius, Felipe, Diego Gonçalves, o Goiás vai fazer a final do Campeonato Goiano com o Atlético, uma reedição da final do Campeonato Goiano. Lado a lado, frente a frente, Goiás e Atlético, Atlético e Goiás fazem a final do Goianão 2023. O Mercado Sabor é a loja online dos produtos Super Frango e Boa. Mercadosabor.com.br, disponível para iOS e Android. Entregas para Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Trindade. Mercado Sabor, o mercado feito pra você. Terceiro tempo da Bandeirantes. Que não para? Ah, eu vou fazer um rápido intervalo enquanto você vai tendo aí os melhores momentos de Goiás e Anápolis, o Goiás classificado 3-0. E a seguir a gente vai ouvir o Luiz Carlos Vinck. Ah, deixa eu dar uma passada aqui para participar, né? Trazer o torcedor também para o debate. O Goiás acaba de classificar para a final e o Joãozão, numa fala que o treinador já viu manifestações políticas. Enival Rodrigues, Lucas Silva. O Joãozão acha que o Nicolas não dá conta de Série A, mas para ele fazer gol, a bola precisa chegar. Será que o problema não é o meia, Lucas Silva? O problema é que no Campeonato Brasileiro a bola chega bem menos, né? E ele vai precisar de muito mais oportunidades para marcar gols. O problema dele não é a questão só da bola, é a questão de futebol. Para a Série A, amigo, não adianta se iludir. É muita areia para o caminhãozinho do Nicolas. Muita areia para o caminhãozinho do Nicolas. Muito bem, olha, tem torcedor do Atlético provocando aqui, tá todo mundo participando do chat, se inscreva no nosso canal no YouTube, você é muito bem-vindo aqui, o terceiro tempo não para. 10h34 pra você ligado na Bandeirantes, a rádio do futebol em Goiás. Terceiro tempo na Bandeirantes. Que pediram Honda City com condições imperdíveis? Então escuta só o que a TK preparou pra você. Toda linha City, hatch e sedã com taxa zero e salto em até 24 meses. Do jeitinho que você queria. Só falta você escolher seu preferido e aproveitar. Tá em dúvida? Vá até uma das lojas Honda TK. Faça seu test drive e conheça em detalhe seu próximo carro. Honda TK. No Jardim Goiás, Santa Genoveva e Anápolis. No trânsito, escolha a vida. Falando em peças originais, pra carros de todos. Márcio Autopeças. A peça que você precisa tem. O seu Caterpillar está parado por problema de injeção? Eurodiesel tem a solução. Seu parceiro especialista em toda a linha CAT. Dispomos de conjuntos de bombas de alta pressão, unidades e injetores novos e remanufaturados à pronta entrega. Atendimento em campo com agilidade e confiança? Eurodiesel, pioneira no Centro-Oeste em injeção Caterpillar. Tecnologia a seu serviço. 3576-3646. 3576-3646. Center Pisos, o maior shopping dos pisos e porcelanatos em Goiás. Com mais de 500 modelos pra você, a maior variedade em piso porcelanato. Center Piso, a principal referência de Goiás. Acabamento, a sua obra, aquele luxo, que beleza. Center Pisos, o shopping do piso e do porcelanato. Acabamento, você pensou em Center Pisos. Piso porcelanato, você pensa em Center Pisos. Pessoa acabamento, você pensa em Center Pisos. Piso porcelanato, você pensa em Center Pisos. Center Pisos, o maior shopping dos pisos e porcelanatos de Goiás. Começa o jogo na Arena Novomundo.com e a expectativa é grande, hein? O site já está cheio de ofertas e olha, não para de chegar mais. E na loja o time está entrosado, preços envolventes, tabela entre parcelinha e prazão e muita economia. Um espetáculo! E lá vem ele, olhou no site, tocou no app, passou na loja, decidiu, escolheu. Vai comprar, vai comprar, vai comprar. É! A gente joga junto para a sua realização. Novomundo.com. Preço de site na loja é tudo de bom. Olha só, segundo tempo de jogo, o Campeonato Paulista, o Palmeiras se classificou ontem, agora a gente está no segundo tempo. Água Santa e Red Bull Bragantino empatam por 1-1. 10:37, o terceiro tempo, faz uma pausa e volta já. O Goiás está na finalíssima do Campeonato Goiano e vai medir força, sabe com quem? Com o Atlético. Atlético e Goiás, Goiás e Atlético fazem a final do Goianão 2023. Agora vamos à previsão do tempo. Então, temperaturas baixas. Hã? Isso mesmo, o negócio vai gelar. Ah, deixa de onda. Aham, matou a charada. Onda de sabor, frutos de Goiás. Frutos de Goiás oferece mais de 200 sabores de picolés, paletas e sorvetes e o melhor açaí do Brasil para você se deliciar. Tem frutos de Goiás perto de você. Uma onda de sabor. A Volkswagen vale mais pelo design, tecnologia, segurança, potência com economia e porque sabe que o seu dinheiro vale mais. Aproveite nossas ofertas para o mês de março. Na Belcar, linha SUVW com taxa zero. T-Cross Comfortline com bônus de troca de R$5.000. Amarok com mais de R$55.000 de descontos na venda direta. Novo Polo, entrada e saldo em até 48 vezes. Conheça já o novo Virtus. Volkswagen vale mais porque tem o que mais vale para você. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Tintas e Mangueiras Aliança, fabricação de mangueiras de polietileno para construção civil e irrigação. Tintas para textura, piso, grafiato, fosca, semibrilho, acrílico, massa, PVA e outras. Tintas e Mangueiras Aliança, essas são de confiança. Vendas no atacado e varejo para todo o Brasil. 3558-4965. Você já conhece o Mercado Sabor? Mercado Sabor é a loja online dos produtos Super Frango e Boa. Você recebe tudo no conforto da sua casa. As entregas são feitas em uma hora e o frete é grátis. E o melhor de tudo, você aproveita diversas ofertas exclusivas ao longo do ano. Acesse mercadosabor.com.br para ganhar muita praticidade no seu dia. Também disponível para iOS e Android. Entregas para Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Trindade. Mercado Sabor, o mercado feito para você. Você conhece sistemas construtivos para esquadrias de alumínio? A Kaizen é uma distribuidora de todos os insumos para a fabricação das esquadrias em alumínio, com parceria como 3M, Sika, Roto Fermax e Perfil Alumínio. Simplificamos sua vida cuidando de todo o processo de levantamento de material e fornecimento de sistemas para a fabricação das portas e janelas em alumínio para construtoras, construtores, arquitetos e fabricantes de esquadrias. Kaizen Distribuidora. Visite nosso showroom na Avenida T2, número 3115, Vila Americano do Brasil. Fone 3087-6978. Rede tá de parabéns! No aniversário de 25 anos da Rede da Construção, quem ganha o presente é você! Comprando em qualquer loja da Rede da Construção, você concorre a 3 motos 0 quilômetro e 10 TVs de 40 polegadas. E ainda temos super parceiros como a Crona, Tubos e Conexões, para aquela compra esperta. Saiba mais em nosso site, rededaconstrução.com. E participe! Rede da Construção, para toda casa, para toda obra. Terceiro tempo na Rádio Bandeirantes. Terceiro tempo na Bandeirantes. Juliano Moreira. Opa, de volta no terceiro tempo da Bandeirantes. Ó, pra você que tá ligando o rádio agora, você tem no YouTube, no aplicativo Rádio Bandeirantes Goiânia, no Facebook, os melhores momentos da vitória do Goiás. 3-0 para cima do Anápolis há pouco no estádio Ailê Pinheiro. A Honda Tecar entrou em campo com uma condição especial para você. Toda a linha City Hatch Sedan com taxa zero em até 24 vezes, já sabe, né? Garanta seu Honda novo na Tecar, Jardim Goiás, Santa Genoveva e Anápolis. 10h42, 18 minutos para as 11 horas da noite. O João Batista tá me chamando, sim, João. Não, rapidinho aqui, um abraço lá pro Marco Aurélio. É amigo do nosso Pedro Henrique Gomes. Grande Marco Aurélio, um abraço pra você, obrigado pelo carinho da audiência. O Wallace Cabeludo também na audiência. O Roberto, que é motorista do ônibus do profissional lá do Goiás. Grande Robertão, um abraço pra você. Também na audiência, nosso querido Salaminho. Oh, grande Salaminho, gente boa toda vida. Beleza. Todos os torcedores do Goiás Esporte Clube. Muito bem, no terceiro tempo da Bandeirantes, a partir de agora, Goiás 3, Anápolis 0. Gente, meninos, Cacau, João, no terceiro tempo, 10h43, eu quero a tela dividida a partir de agora no YouTube da Bandeirantes. Cláudio Rabelo Cacau tá no meio, tá lá no estádio Ailê Pinheiro. João Batista tá ali no cantinho também. Quero perguntar para vocês, para Gessomate Indústria e Comércio de Forros e Divisórias, completa linha de gesso e ferramentas, forros minerais e acústicos, toda a linha de drywall e steel frame, temos pisos laminados e vinílicos. Gessomate 62-3280-9606. Ligue e faça seu orçamento. Ô, Cacauzinho, deixa eu te perguntar uma coisa, tá escuro onde o Cacau tá? É 10h43. Tô tentando aqui uma ajeitar aqui, mas no... Não tá dando, não. Eu tô tá vendo. Bom. Eu tô, mas tá problema. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Cacau, vem cá. O Goiás não fez muita força pra chegar na finalíssima do Campeonato Goiano, não, né? Fez. Muita força. Em alguns momentos não apresentou um futebol brilhante. E a gente tem apontado algumas situações, porque eu não sou comentarista de resultado. Eu sou comentarista de futebol porque tenho experiência pra isso. Então eu coloco uma opinião a respeito da produtividade do time, produtividade dos jogadores, e muitas vezes não casa com aqueles que estão trabalhando ou tem uma expectativa diferente. Mas o que eu faço é de plena consciência, não só para fazer o meu trabalho, mas também para ajudar. É sempre no sentido de construir algo melhor. Então, se a torcida está querendo ver um futebol melhor, é exatamente porque ela também está percebendo que o time tem que render um pouco mais, mesmo estando com 17 partidas de invencibilidade. Agora vai enfrentar uma equipe que tem um retrospecto melhor do que o Goiás já há vários anos. Se você tirar por base aquilo que, inclusive, na nossa área hoje, o Edson Júnior trouxe uma informação, não sei se foi o Edson Júnior mesmo que falou, mas das 10 últimas partidas, o Atlético ganhou a maioria delas. Não sei se foram 8 ou 9 partidas. Então, o Atlético vem com um retrospecto de resultados melhor. Mas eu acho que esse confronto vai ser muito igual. E ele só vai ser decidido na garra, na vontade, na disposição. Porque o jogo de classificação é uma coisa. Decisão é outra. Decisão é quem tem mais aplicação, quem tem mais vontade. E principalmente que chegam as duas melhores equipes. E nesse caso, neste campeonato, foram as duas equipes que tiveram a maior produtividade. Já visto na somatória dos pontos aí. Né? São as duas que somaram mais pontos. O Atlético só não vai fazer a final porque tem um ponto a menos. Então é uma decisão de iguais, em que no retrospecto o Atlético está trazendo muita vantagem para essa decisão, viu, Juliano? Ótimo, Cláudio Rabelo Cacau. Na sua opinião, João, o Goiás fez muita força para chegar até aqui na decisão do Campeonato Goiano? O Campeonato Goiano, ele é meio previsível, né, Juliano? Ah. Se você pegar aí, de 2006 para cá, no ressurgimento do Atlético, nós não tivemos Goiás e Atlético, ou Goiás ou Atlético decidindo o campeonato apenas uma vez. Que foi 2021, Grêmio, Anápolis e Vila Nova. Isso. Nas demais decisões, ou Goiás ou Atlético, ou os dois juntos decidiram. Então, assim, não é difícil você apontar em 2024 os favoritos novamente. Goiás e Atlético, Atlético e Goiás. Um praticamente será o campeão. Por que que o Vila está muito tempo sem ganhar o campeonato? Porque quando ele passa pelo Goiás, ele perde pro Atlético. Quando ele ganha do Atlético, ele perde pro Goiás. Então ele não consegue bater nos dois. E para ser campeão, não, a maioria das vezes você precisa ganhar, tirar um na semifinal e ganhar do outro na final. E o Vila não vem conseguindo. Quando ele perdeu pro Atlético naquela semifinal, a final Goiás e Atlético. O Atlético teve que bater no Vila na semifinal e no Goiás na final para ser campeão ano passado, ok? Esse ano o Vila saiu, porque senão a semifinal seria provavelmente Atlético e Vila. Então teria que vencer o Vila e vencer o Goiás, ou o Vila vencer o Atlético e vencer o Goiás para ser campeão. Então, por isso que o campeonato ele é bem dividido entre Goiás e Atlético por conta do orçamento, da organização, né, dos dirigentes. Então, assim, chegam mais uma vez os dois melhores times na disputa da final do Campeonato Goiano. E olha, tudo para termos aí dois grandes jogos. A arbitragem tá boa, ela precisa melhorar agora essa questão do VAR. O time do Goiás está preparado, tem alguns problemas, mas está preparado. O time do Atlético também tem alguns problemas, principalmente contusão ou contusões, mas também está preparado com o Mozart. Então, assim, prevejo dois jogos assim de altíssimo nível, que a arbitragem colabore, que o torcedor do Atlético lote o estádio Antônio Scioli e que o torcedor do Goiás lote o estádio da Serrinha e que tenhamos dois grandes jogos e que vençam o melhor, Juliano. Na Belcar, Amarok V6 com bônus de R$20.000, novo Polo com entrada e o saldo em até 48 vezes. Conheça o novo Virtus, Volks vale mais porque tem. Quem mais vale para você? Belcar Veículos, boa de negócio no trânsito. Escolha a vida, 10h48. O Luiz Carlos Vim, que tá com a Tandara, ele vai falar com a gente a partir de agora no terceiro tempo da Bandeirantes. O Anápolis foi eliminado na fase semifinal, assim como a Aparecidense. Bateu aquela fome? Tá indo embora pra casa? Tá ligado na Bandeirantes? Salaminho Sanduicheria, onde tem sanduíche mais barato da cidade. Temos sucos, cremes e refrigerantes. Salaminho Sanduicheria, olha o teleentrega, 629-9254-2746, Salaminho Sanduicheria. 10h49, 11 minutos para as 11 horas da noite. E a gente vai ouvir a partir de agora o Luiz Carlos Vinck, que também falou na reportagem na Bandeirantes. E você vai acompanhar em áudio e vídeo no FM também, 98.7. Não escapa nada no microfone da Bandeirantes, o microfone mais bonito do país. Tá falando o Luiz Carlos Vinck. Cadê a Tandara Reis? Estamos aqui com o técnico do Anápolis, Luiz Carlos Vinck. Boa noite, obrigado por atender a Rádio Bandeirantes. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse resultado, né? Na primeira fase, o Anápolis teve bons resultados diante das equipes da capital e agora, nessa semifinal, acaba sendo derrotado duas vezes consecutiva. Boa noite, um prazer conversar com vocês da Bandeirantes. Aí vem uma questão de diferença também de estrutura de clube, né? Goiás é a Série A de brasileiro. A gente sabia que seria difícil. Nós tentamos. Eu acho que no primeiro jogo nós tivemos um prejuízo da arbitragem, sim. Vou deixar bem claro isso, porque seria um lance de penalidade, o Vinícius seria expulso, nós poderíamos ter feito a penalidade se tivéssemos ela. O Goiás ficaria com um homem a menos, nós poderíamos ter criado uma vantagem no primeiro jogo. Não foi alcançado, perdemos o jogo. E nós sabíamos que jogar aqui na Serrinha não é fácil. Tentamos, fizemos um primeiro tempo muito bom. Erramos numa saída de bola, levamos um contra-ataque rápido, acabou finalizando bem a equipe do Goiás, e aí vem a qualidade individual dos atletas deles, né? Então é isso, eu acho que o jogo num todo nós tentamos o tempo todo, nos 180 minutos nós tentamos jogar o tempo todo. Isso que é importante para mim como técnico, saber que a minha equipe não teve medo, teve respeito, mas em nenhum momento teve medo de jogar. E o adversário teve qualidade, criou as finalizações, né, e acabou fazendo, sendo mais efetivo. Nós criamos oportunidades e não fizemos. Você acha que a diretoria do Anápolis poderia ter montado um time talvez um pouco mais forte, trazido alguns reforços durante essa competição para que pudesse avançar mais à frente, se quem sabe chegar à final? Não, eu entendo que no momento classificatório, talvez nós tenhamos perdido momentaneamente a vaga da Copa Brasil, nessa fase classificatória, onde nós necessitávamos de ter pelo menos mais um, dois jogadores de lado de campo, de um contra um. Isso foi um pedido meu, ou de força ou de velocidade, no mínimo dois atletas. Nós não conseguimos naquele momento trazer. Depois, na fase, na reta final, na uma fase que nós classificamos para a fase final, nós conseguimos o Lion, né? Numa operação gigante, porque não foi fácil. A maioria das equipes ainda em finais de estaduais, os atletas empregados, né? E nos ajudou. Então, eu acho que nós falhamos nisso, sim, né? Na questão da reposição para algumas funções, principalmente as extremas, né? De um lado direito e do lado esquerdo, nós poderíamos ter reposição, sim, porque nós tivemos que usar o limite de alguns atletas. E vou dar um exemplo do Vandinho, que jogou no limite vários jogos, porque a gente não tinha, né, uma reposição à altura. Tá certo. Você continua no comando técnico do Anápolis, ou melhor, está no comando técnico do Anápolis desde o ano passado. Esse ano levou o time à semifinal do Campeonato Goiano. Já foi sondado, recebeu proposta para sair por alguma equipe, até mesmo goiana? Já recebemos convite, né? De outras equipes aí, acabamos não saindo, né? Por entender naquele momento que seria importante a continuidade no Anápolis. E agora nós temos ainda a nossa permanência no Anápolis. Nós temos que pensar numa reformulação, que é normal quando se finda um campeonato estadual, existe uma reformulação de grupo. Alguns atletas que se destacaram daqui a pouco acabam saindo e nós temos que buscar reposição para isso e ao mesmo tempo remanejar o grupo para que nós tenhamos qualidade suficiente para ter enfrentamento na nível de Série D, buscando ascender para a Série C do Campeonato Brasileiro. Obrigada, Luiz Carlos Vinck. Tá aí, Luiz Carlos Vinck, é técnico da equipe do Anápolis, falando com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Que show da Tandara Reis. Aproveita, Tandara. Emenda o seu destaque final para Bazar do Professor Alcides. Você encontra a lista de material escolar que você precisa. Bazar do Professor Alcides, o nome de confiança em Goiás, 10h53 no terceiro tempo. Oferecimento. Peça para veículos nacionais ou importados, bom preço, alto peças, a peça que você precisa tem. Crona, confiança, qualidade e segurança. Crona Show, meu caro veículos. Boa de negócio, 7 minutos para as 11 horas da noite no terceiro tempo. E o destaque final da Tandara Reis, nos baixos do estádio Ailê Pinheiro, onde o Goiás goleou a Anápolis pelo placar de 3-0. Goiás e Atlético fazem a final do Campeonato Goiano. Vou liberar o Cacau e vou seguir com o João daqui a pouquinho. No terceiro tempo da Bandeirantes, super promoção da Batter Shop, bateria Cedelco, 60 amperes, um produto original dos veículos Chevrolet, com 30 meses de garantia, só R$420 a base de troca. Entrega e instalação grátis para Goiânia Aparecida, Batter Shop, você ligou, a bateria chegou, 3295-2525. Uma passada aqui no Campeonato Paulista, segundo tempo de jogo, Água Santa 1, Bragantino também 1, o Palmeiras venceu ontem o Ituano pelo placar de 1-0, está classificado. Água Santa e Red Bull Bragantino empatam por 1-1, segundo tempo de jogo. Fique livre da famigerada conta de energia. Invista e produza sua própria energia com a Solar Plate Energia Fotovoltaica. Através do telefone, WhatsApp 62996018784. Solar Plate Energia Fotovoltaica, energia limpa e barata, no 62996018784. No terceiro tempo da Bandeirantes que não para, e o destaque final da Tandara Reis na cola do Goiás. É você, Tandara. Beleza, Juliano, e meu destaque final vai para a sequência do Goiás. O Campeonato Goiano tem uma pausa de 2 semanas e as finais começam somente no dia 2 de abril. Mas na próxima quinta-feira, a equipe esmeraldina já entra em campo às 7 horas da noite contra o Brasiliense, partida de volta das quartas de final da Copa Verde. O jogo de ida ficou 0-0, então o Goiás precisa vencer para avançar na competição. Fica a expectativa para saber se o Guto Ferreira vai entrar em campo com uma equipe alternativa ou se vai levar a campo o que tem de melhor no elenco esmeraldino. E um detalhe, o Guto Ferreira falou um pouquinho sobre a situação do Dieguinho, Marinho após a entrevista coletiva. Ele confirmou que o jogador começou a jogar, a treinar com bola novamente, tanto ele quanto o Matheus Peixoto, mas disse que ainda vai levar aí de 10 a 15 dias para os dois jogadores voltarem a disputar partidas oficiais. Aproveito para deixar o meu boa noite para você, Juliano, para todo mundo que nos acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes. Muito bem, você tá vendo a Tandara bem agasalhada assim, ó, porque a temperatura caiu muito em Goiânia agora, 21 graus. Tandara, parabéns pelo trabalho, bom descanso, muito obrigado pela sua participação aqui no Terceiro Tempo. A Saga Nissan é a sua concessionária que mais vende Nissan no Centro-Oeste. A entrada facilitada e parcelas cabem no seu bolso. Tá esperando o quê, hein? Acelera para a Saga Nissan e garanta o seu Nissan zero quilômetro. Eu tenho 4 minutos para liberar o Cláudio Rabelo Cacau e seguir com o João aqui no Terceiro Tempo da Bandeirantes. Cláudio Rabelo Cacau, para te liberar uma análise geral, né, do Goiás no jogo, na goleada 3-0, Goiás e Atlético fazem a final do Campeonato Goiano, Cacau. É, no geral eu quero cumprimentar o time do Anápolis, né, vendeu caro quanto lá em Anápolis, quanto aqui no primeiro tempo. Teve gás, dificultou, perdeu o gás, perdeu, deu espaço, o Goiás tomou conta e mostrou que é um time melhor. O Goiás mereceu a vitória, tanto lá quanto aqui, no estádio da Serrinha. Vai para a final em igualdade de condições com a equipe do Atlético. Gostei do Tadeu hoje, do Bruno Melo e principalmente do Vinícius. O time precisava dar uma resposta para sua torcida e veio numa boa partida, com boa aplicação. Até o Diego Gonçalves também merece elogios. Boas finalizações, uma explodiu na trave, uma bela cobrança de falta. E o segundo gol, aliás, não sei se foi o terceiro ou se foi o segundo, acho que foi o segundo, o terceiro, um gol belíssimo, cortou para dentro, bateu de esquerda com muita felicidade, fazendo o terceiro gol. Então, esses os destaques. Não vi interferência da arbitragem, do Osimar, embora a gente tenha visto um ou outro lance aí que ele poderia ter interpretado diferente, principalmente em relação às expulsões de dois jogadores do Anápolis, do Gonzalez e também do zagueiro, se não me engano, foi o Igor, que agrediu lá o Vinícius. Então, fora isso, parabéns à torcida do Goiás, que veio aí 7.000 torcedores, 5.000 e poucos pagantes, né? Mais uma vez, numa segunda-feira de muito trabalho, logicamente que esse horário não ajuda muito, mas o Goiás está na final merecidamente, porque fez melhores jogos contra a equipe do Anápolis nessa semifinal. Parabéns a todos. Muita luz e muito sucesso e até amanhã na nossa área, viu, Juliano? Cacau, parabéns pelo trabalho aí, um show, tá? Aliás, te parabenizar é uma grande redundância. Cacau, boa noite, bom descanso e mande um beijo pra Magali. Boa noite, querido. No Bazar do Professor Alcides você encontra a lista de material escolar que você precisa. Bazar do Professor Alcides, o nome de confiança em Goiás. Terceiro tempo pra você que tá ligando o rádio agora, 10h58, 2 minutos para as 11 horas. Ó, o Goiás goleou o Anápolis pelo placar de 3-0. Goiás e Atlético fazem a final do Campeonato Goiano. No Bazar do Professor Alcides você encontra a lista de material escolar que você precisa. Bazar do Professor Alcides, o nome de confiança em Goiás. Rogério Souza, muito obrigado. Leandro Silva, Tadeu e pagando de pênalti, será se ia fazer o gol? Moacir Pereira, não estou falando, se sim. Rogério Souza, muito obrigado. Moacir Pereira, Leandro Silva, Rogério Souza tá bravo, Leandro Silva, aqui que eu vou te contar uma coisa. Terceiro tempo, oferecimento Jardim Viva, orgulho do Jardim América, lançamento Palme Incorporadora e Trinos, Tintas e Mangueiras Aliança, vendas no atacado e varejo 62-3558-4965. Aniversário de vantagem Centre Pisos, 19 anos trazendo sempre o melhor para você, João Batista. O Rogério perguntou aqui se eu bloqueei ele, se eu mudei de número. Exatamente, eu tava tentando Rogério, achar aqui. Meu amigo Rogério, amanhã você liga aqui na rádio, o que que a Claudinha vai passar o meu número para você, porque eu usava o número da Vivo. E quando eu ia pra roça, lá não pegava Vivo. Então eu passei por um da... Sempre tive esse da Claro também. Só que eu passei a utilizar mais o da Claro, porque pega em Goiânia e pega na roça também, para não ficar incomunicável. Entendeu, Rogério? Um abraço pra você. Obrigado pelo carinho, pela audiência, meu amigo. Muito bem. 11 horas. Eu tenho que fazer alguma transição pra quem tá no FM? Em 98.7, bem rapidinho. Então, vamos lá, ó. Pra você que tá no FM agora, você vai ter a voz do Brasil. Então, você que tá no FM agora, dá um pulo no YouTube Rádio Bandeirantes Goiânia, no Facebook e no aplicativo Rádio Bandeirantes Goiânia, para que você possa continuar acompanhando o terceiro tempo. Eu vou seguir com o João e a gente vai projetar mais dessa final aqui e você vai continuar ligado conosco. Então você no FM, você vai ficar com a voz do Brasil. 11 da noite em ponto e a gente vai seguir no YouTube da Bandeirantes. Na sequência do terceiro tempo da Bandeirantes, em áudio e vídeo, muito boa noite pra você. Vixe, cadê o álcool? No terceiro tempo, o Goiás venceu 3-0 o Anápolis. Goiás e Atlético fazem a grande final do Campeonato Goiano. Eu peço álcool aqui porque eu vou te falar uma coisa. O estúdio é fechado, eu já fico aqui o dia inteiro. O dia inteiro. E quando alguém